DV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá no ar mais um Estádio 97, sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Opa, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Vovó, tudo bem, vovó? Olha, hoje eu entrevistei. Gostou do meu busão aí, vovó? É muito bonitinho, expresso do bem, né? Você viu o busão do Dodô? Da hora, Dodô. Olha, vou dizer uma coisa pra você, ó. Tem de gente aqui já aderindo aqui, ó. Acho que eu precisava montar uma frota. O seu Bento disse que esse ônibus só anda de ré, por quê? Como assim, seu Bento? Que papo é esse aí, seu Bento? Acho que eu falei isso aí, seu Bento. A vó que tá com cutrica aí, ó. Não, falei nada disso. Aí não era pra falar disso. Busão do bem não anda de ré nunca. Olha aí, ó. Não dá ré esse ônibus? Busão, busão do Dodô, não. E ainda pita. Pip! Então o Cuca nunca vai entrar nesse ônibus. Quero dizer aos senhores o seguinte, que eu coloquei na minha página, pode entrar no Facebook lá, na minha página oficial. Tá aqui, ó. 6.000. Acabei de colocar, pô. Uma hora. 6.828 pessoas já aderiram. Então essas 6.800 tem que montar uma frota de ônibus. Uma frota de essa coisa. É o bem contra o mal agora. Eu, olhando a escalação do Palmeiras. Não te perguntei esse nada. Esse ônibus aí, por aí tá meio se sem volante. Se entrar, entra, se não quiser, não entra. Esse ônibus aí tá meio sem volante. Você tem que ver, isso é verdade. Mas tem motorista, rapaz. Ô, seu Bento, aproveita aí que tá o hino do porco aí, ó. Ah, fala de nós. Fala do busão, seu Bento. Vamos falar do busão. Do bem, do bem. É, o busão do bem. É, do busão. Fala. Olha, amanhã, a vez do esporte. O volante que tem é duro, hein? É, o esporte amanhã no Pacaembu. É, bastante ingressos vendidos, aí, 14 mil já. O jogo de amanhã. É, e olha, deve ser o time mistão, viu, Domênico? Mistão. Deve ser o mistão, eu mesmo lá que talvez... Pelo, dá indício que é o mesmo time que ganhou do Avaí lá por 3-1, os argentinos lá em campo. O esporte é melhor que o Avaí, hein? É, o esporte é melhor. E o, quem deve voltar contra o Fluminense, acredito, é o Robinho. Robinho. Pode Robinho. Ser. Robinho. Olha, fora do ar. Minha avó acha que nem ele nem uma frouxa, só se for pra final, viu? E jogariam? Isso, hein? É um achismo quase certeza. É informação, vó? Não, é porque o pessoal da Bocha fala muito. É informação, Raul. E às vezes eu tô com os negócios, o aparelho auditivo desligado. Porque faz aqueles pó da Bocha, estraga, né? Pó da Bocha. Então eu peguei a conversinha aqui, o Rabinho talvez só se for pra final. Pó da Bocha. E... O André Nery tá nessa vote, hein, vó? E, Domênico, é informação mesmo que... Amanhã? É mistão. Olha. Ah, mano, é o esporte, mano. Ah, é o esporte nada. Ah, mano. Palmeiras tá perto do G4, velho. Mas o que vocês acham? Devia jogar o titular pra treinar? Eu acho é a hora do esforço, velho. Quantos pontos tem o Palmeiras? Palmeiras hoje tá 48. Tá um ponto do G4. 44, acho, né? 46. O esporte tá 46. É dois pontos. Mas, gente, o Palmeiras, Domênico Gato, qual que é moral, Portuga? Você chega e detona o esporte. Pra mim, o time do esporte é ruim. Pra você, não, mas pra mim é uma porra. Não, não é isso. É que eu não consigo enxergar. Eu vejo. Como que você pode chegar e elogiar um time que tem 48 e detonar o outro que tem 46? Na prática, são dois pontos. Mas e se o outro ganhar, ele passa. Mas a bola, às vezes, acontece alguma coisa. A bola é quadrada? Não. A bola de um time e de outro, eu acho o time do Palmeiras. Mas melhor, o negócio é o seguinte, eu acho melhor o Palmeiras. Agora é o momento do sacrifício. Eu acho que o Palmeiras, tudo bem, ele é favorito agora contra o Fluminense jogando em São Paulo. Também Mas pode acontecer do Fluminense eliminar o Palmeiras? Pode. Pode. Fluminense, o Palmeiras tem vantagem, é bom lembrar. Então, é bom lembrar que o Fluminense ganhou. Mas ele não é favorito não, hein? Mas eu acho que é. Um a zero o Palmeiras, no Palmeiras, o primeiro jogo, ele conseguiu o melhor, pior resultado possível. Ele perdeu com uma diferença mínima, marcando um gol fora de casa. Mas querendo ou não, Domênico Gato, não é a hora de começar a colocar time misto em brasileiro? Porque numa dessa tropeça na Copa do Brasil, tá vivo no brasileiro, ainda continua brigando pelo G4. Agora se põe talvez aí um time misto, toma um pau do esporte aí. A bidica do Brasil. O esporte meteu um chocolate no Atlético, hein? É que tem jogador que tá cansadinho, viu, Jojo? O Zé Roberto... Não tem jeito. Falaram que o Lucas também tá ruim. Ah, mas o Zé Roberto tem desculpa pra tá cansadinho, eu não posso, né, criticar aí, no caso, o treinador, se ele colocar o mistão nesse jogo, especificamente nesse jogo. Vamos fazer uma grande escalação. Falei que tem um jogo importante quarta-feira contra o Fluminense aí na quarta-feira. E precisa ganhar esse jogo pra ir pra final. Mas aí abre mão do brasileiro? Não, eu não abri mão. O brasileiro não acabou ainda. Eu não falei que abri mão. Continua. Falei que é o limão, mas se o Palmeiras não ganhar. Se o Palmeiras não ganhar do esporte, sei lá, pode acontecer. De perder aqui pro esporte. E se não ganhar do Fluminense, o Palmeiras vai ficar aí a 2, 3 pontos de quem tiver na zona. Quantas rodadas ainda e faltam? Então, 6. Aí não vai ter que não é assim. Mas o jogo é contra o Santos, viu? Lá na Vila. Então esse jogo precisa ganhar. Sim, vovó, eu entendo que vai jogar com o Santos. Só que se o Santos chegar na final também, vai que não vai, sei lá. Claro. Não sei o que vai acontecer. Mas ele tem uma semana de folga depois, se for pra. Só que é o seguinte, se o Palmeiras jogar com o time titular, e se quebrar algum jogador? É. Mas pode quebrar treinando, eu também acho que é neurótico. Ah, nossa, mas não, quebrar. Eu entendo que. Não, eu vamos entendo, jogar, cara. Eu entendo e sempre entendi que tem que ser. Você tem que jogar com o time titular, sempre. Ainda mais com o elenco do tamanho do Palmeiras. Porque, mano, você joga quarta e domingo, né? É, meu. Nesse jogo especificamente, eu acho que teve um desgaste. O Zé Roberto, por exemplo, é um cara que é mais velho. Tem alguns jogadores que não dá pra você cobrar pra jogar toda hora. O Zé Roberto é um caso que é um bom jogador, nos ajudou lá muito, jogou bem. Esse cara não dá pra você colocar contra o Sport, desculpa, aí não dá. Agora, outros jogadores têm que jogar. Por exemplo, o Gabriel Jesus mete o moleque. Entendeu? Tem jogador que tem que jogar. A zaga titular pra treinar também. Joga, o Jackson e o Vitor Hugo. O Prass tem que jogar. Aí tem o Prass, como tá jogando bem, viu? Tem que jogar, ué. O Thiago não volta, vovó? Eu gosto. Aquela defesa dele no primeiro gol. Ô, vó, se você pudesse casar com o jogador do Porco, com qual você casaria, vó? O Prato, porque ele é mais experiente... Aquele vídeo no Xvideos é seu mesmo? Mas aí hoje, não dá. O vídeo da avó... Não... Demais, meu irmão, já parado aí, ó. Ô, Galinha, tadinha da avó. Seu time tá em tadinha primeiro. Tadinha nada, mas essa mulher é do Bang, velho. Você viu o primeiro gol? Do Bang, ela cola no Fluxo, velho. O primeiro gol do Fluminense, você viu a defesa do Fernando Prato? Bonita. Me lembrou o São Marcos, viu? Lembrou? Lembrou, mas só o cabelo grisalho. O Valdomiro reclamou que ele soltou a bola. Qual o lance? No gol do Fluminense. Primeiro gol é o Fluminense. Eu tô brincando, Domingo. Pelo contrário, elogiei o Prass e o Santos. Disse que o Prass fez uma baita de uma defesa. Pena que o jogador do Fluminense veio lá e pegou um arrebato. Ia ser defesa do campeonato, galera. Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de Itaipava. E você é 100% apaixonado por futebol? Então você é 100% Itaipava. Fica ligado que a Itaipava está com uma série de surpresas pra você. Quem sabe você não é surpreendido também, hein? Tudo bem, RG? Vamos aí, né, seu Bento? Antes de falar aqui a notícia do Santos, qual a recomendação na sexta-feira, RG? Parece que vai esquentar no final de semana. Qual a recomendação hoje? Quem? Hoje é dia de... Normaço, hein? Hoje é dia de vestir o menino de garimpeiro e deixar ele brincar na Serra Pelada. Boa! Sensacional, RG! Hoje no Globo Repórter, tudo sobre a Serra Pelada. Repita. Sexta-feira. Aniversário do rei. Você me respeita. Vida longa ao rei. Me respeita. Hoje é dia... Tem quantos? 5? Hoje é dia de vestir o menino de garimpeiro e deixar ele brincar na Serra Pelada. Sensacional. Eu vou entrevistar ele no meu programa hoje. Tem umas serras que não são tão peladas assim. Vai entrevistar o Pelé hoje? Caramba, hein? Que moral, hein? Ele gosta de mim, né? Porra! Tem muito... quando ele começou, eu tinha 70 anos, né? Eu já sabia das coisas de futebol. Mas falando sério... Ele vai fazer outro Joshua em você. Falando sério, viu, seu Bento? Vou seguir aqui. Hoje, todos os... A nação santista, né? Parabeniza, se orgulha muito de ter tido o Rei Pelé. E é uma coisa emocionante e impressionante. Você assiste os programas de televisão. Hoje, eu assisti o Sport TV. E eles fizeram uma matéria especial... E a declaração de todos os jogadores que jogaram com o Pelé, da época do Pelé, o respeito e todos, feras, hein? Porque esses caras, como eles reverenciam, como eles falam do Pelé, é um negócio emocionante, cara. O cara realmente é o cara. Impressionante. É impressionante o carisma e o respeito que todos têm pelo grande Pelé, velho. Negócio muito fera. Muito aí, legal. Mas hashtag pra ele lá, reconhece o Nelly. Fala com ele. Fala em Pelé. Porra. Aniversário do cara. Eu não tinha visto, rapaz. E a manchete ontem, porra, do site da Folha? E foi qual? Gente, como os caras foram mal. Como assim? Ex-crítico de Neymar está com câncer. Ex o quê? Ex-crítico de Neymar. Gente, não é o ex-crítico do Neymar, é o Cruyff. Do Cruyff? Eles falaram isso? Sim, era uma manchete, não tinha visto, eu vi depois. Vi. Uma repercussão. Nossa. Puxa vida, esse jeito de Neymar está com câncer, mas não. Você sabe por que o Cruyff está com câncer. Nada a ver, né? Não, é verdade, você tem toda a razão. Mas eu acho que os caras puseram uma manchete assim, você entende por quê? Minha opinião. Porque as pessoas, a grosso modo, não sabem quem é Cruyff, usam o Neymar para chamar. Se coloca lá, Cruyff está com câncer, a maioria das pessoas fala assim... Ah, quem que é Cruyff? Ganhou o Nobel da Paz? Nome de refrigerante? É nome de refrigerante. O que é Cruyff? Cruyff aí laranja. Quando você coloca o nome Neymar no negócio, aí dá clique. Você gera clique. Mas aí eu vou na linha do Benjamin. Eu acho que a audiência não pode passar e atropelar o bom senso. Eu sei, velho, mas tô dando... Entendi o que você falou. Primeiro, entendi o que você falou. Tá explicando que o jornal fez. É um assunto extremamente desagradável, né? Segundo, que é o seguinte, pô. Também não é qualquer um que tá lá, é o Cruyff. Concordo. Tá brincadeira, o Cruyff é um dos maiores jogadores da história. Verdade. Ah, mas hoje é que a mídia tem. É isso aí, é Domênico. É. O Domênico? Domênico Gato. Fala, Xavier. O Peixe, ao contrário do Parmeira, contra o Figueirense, vai com força máxima. Inclusive com o Vitor Ferraz e Geovânio. E o Alisson tá voltando. E o Alisson também morre. Parece que já foi relacionado. Alisson. O Dorival ele tem você fez Alisson? Dorival tem colocado na medida do possível todos os titulares e o que está fazendo muito bem, porque o Santos está nas duas competições e é aquilo que a gente vem dizendo. Se você perde uma, pelo menos você tenta garantir a outra, né? Eu não penso que deva abrir mão, não. Eu sou defensor dessa tese há muito tempo e tá certíssimo o Dorival. Ô, RG, você que foi um grande jogador de dominó, você acha que o Santos pode bater nas duas pontas? Fui não, eu sou. Sim, é, mas pode bater nas duas pontas? Deixar as duas pontas abertas e virar as duas? Se for o tradicional, sim. Se for a francesa, pode bater nas seis. Ô, RG. O Santos deveria poupar na quarta-feira, né? Mas, velho, você... titular, quarta-feira reserva. É... evidente. É. Quarta-feira já tá resolvido. Ah, quarta-feira já foi. O que que tá mais resolvido? Não, fala sério. Assim, se eu sou o São Paulo, eu já vou com reserva. Combina, vai sub-20. Zedão, não ganhamos nada ainda. Ah, que discurso de treinador, né? Tem mais 90 minutos. Vamos devagar. RG, se fosse na primeira fase, nem segundo jogo tinha. Mas, RG, primeiro jogo elimina o segundo. Fala, Zedão. Pra ser um grande jogador de futebol, puta, demanda muito talento, né? Agora, pra ser um grande jogador do Minó, precisa muito, né? Precisa ter raciocínio. Tem raciocínio rápido e contar. Raciocínio. Precisa contar e ter raciocínio. Você precisa ter raciocínio, você precisa ter memória pra poder saber com que pedra o adversário tá jogando. Mais fácil jogar dominó que bola. Né? Mas mais complexo que o dominó é o xadrez, né? Tá certo. Ô, xadrez Dodô, é xadrez. Dodô, não, xadrez é complicado. Puta, xadrez é com nós. Xadrez aí é embaçado. Tá pra nascer nego aí pra ganhar de mim aí. Vamos falar da Recubriplast? Domequinho. Ah, eu gosto de jogar, eu jogo legal, acho. Vou falar de Recubriplast porque é o seguinte, Portugal. Diga. Muitas pessoas com problemas de infiltrações. Verdade, Domingo. Vem falar comigo, puxa vida, eu tô com um problema de umidade na minha casa. Sim. Aí outras pessoas ficam com medo de chuva, porque aí vai arrebentar. Com problema de umidade. Vai arrebentar com a casa do nego. De uma idade, né? Olha só, não tenha esses problemas, não tenha medo da chuva. Você tem que fazer o seguinte, você tem que proteger sua casa. Para isso, meus amigos, eu vou agora indicar aqui o impermeabilizante Recubriplast. Recubriplast é 3 em 1. Primeira demão sela, a segunda demão pinta e a terceira demão impermeabiliza, hein? Recubriplast é o único impermeabilizante do mercado, eu disse o único, que oferta até 14 opções de cores, hein? E Recubriplast também é o único no mercado, tem garantia de 5 anos. Você, meu amigo, vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo, olha só. Consulte as lojas em www.sinteplast.com.br, tá bom? Impermeabilizantes, Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. Deixa eu mandar aqui um abraço pro senhor Paulo. O senhor Paulo que é proprietário e também o Leonardo, né? Da Repinte Técnica em Pinturas. Os caras ouvem a gente todos os dias por lá. E vendendo bastante Recubriplast, hein? Recubriplast, meus amigos! Boa, Domênico! Muito bem, Estádio 97 também tem um oferecimento de HDI Seguros, de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Consórcio Honda. Promoção, chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Ô, Benjinha, vamos falar da BV Financeira? Amigo. Vamos falar da BV. Olha só, o ano acabando, seu dinheiro tá acabando também. Olha só, ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e ainda sobra até para os presentes da família. Ela está sempre ao seu lado. Passa lá, amigo, no Tatuapé, Ipiranga, Lapa. São mais de 60 lojas em todo o Brasil. Então já sabe, né? Acesse bvfinanceira.com.br ou ligue, pode ligar agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Você está no trânsito agora? Anota e liga segunda-feira de manhã. 3003-7888. BV Financeiro, o seu crédito está mais perto do que você imagina, hein? E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal, tá bom? E não esqueça, use o crédito de forma consciente, BV. Bons negócios pra você, Zombinha. Legal, muito bem. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Vai lá, seu Bento. Caramba, meu negócio aqui, mas tudo bem. Fala aí, Sombra. Vamos ao tricolor. Foi feito coxa, final de semana. É, dá pra ganhar, né? Quem não deve jogar esse jogo aí? Quem não deve jogar é o Kardec. Todos esperam. Kardec, foi pesado o gramado lá, ficou chovendo, pra não ter problema de contusão, deve dar uma poupada no Kardec, deixar ele pra quarta-feira. Parado, né? Então ele não deve jogar no final de semana. E o Doriva, que agora, né, vai ter um time compactado. Compactado. Segundo ele, o Osório deixava os tricolores muito descompactado. E ele está compactando o time. Então, rapaz, é a filosofia de jogo do Doriva, né? Agora, o Doriva, bicho, ele dando essas... muita gente, muito torcedor de São Paulo gostava muito do Osório. Aí ele vem dar essa aí, que é praticamente dizendo que o trabalho de um não tava legal. Sabe, fala assim, era descompactado, agora tem que compactar, né? Tem muito torcedor que fica pia da vida com o Doriva. Agora, rapaz, eu não vejo aí. Chama uma responsa também, pra né, Sombra? Falar do jogo, não tem nem o que falar de jogo, não dá mais pra falar do São Paulo, sobre jogo. Não dá mais. Chegou no estágio que você não tem que fazer análise tática, técnica. O São Paulo é isso aí, bicho. Não tem mais o que falar. Agora, essa altura do campeonato, vê o que pode fazer, o que não dá, né? Vamos que vamos. O que rola até o fim do ano? É difícil demais. Acho que não vejo aí muita moral, não vejo aí muita condição do São Paulo se classificar em nenhuma frente. Agora, o Doriva também vai me surpreender muito, muito, muito se o Doriva for o técnico do São Paulo no ano que vem. E olha como essa contratação do Doriva... Puta, olha, que último ato horrível do Aidar. Não porque é o Doriva, não é isso, cara. Porque não era nem o cara que ia ficar na presidência, não é nem a pessoa que ia traçar a ideologia de contratação, sabe? Foge totalmente, sabe, de uma linha de conduta, de raciocínio, do que você imagina pro futebol. Aí se você já não tem certeza que é o próprio... Aposto que não é o cara preferido de quem assumiu São Paulo, Doriva. Acho que nem de situação, nem de oposição. Aí você fala, pô, você já tem que planejar o futebol do ano que vem. Como que você vai planejar o futebol do ano que vem se você já não sabe... Você não sabe nem quem vai ser o técnico, cara. Que rolo, viu? Que rolo. Ó, tem uma informação forte, né? Aproveitar, que? Desculpa. Qual a informação? A sua manchete, né, seu? Fala, imprensa. Você é o principal. É nada, você que é. Mas de manhã eu passei lá... Pô, usaram o aplicativo na sua cara? Falta de respeito. Isso! Né? Bom, enfim. Eu passei de manhã na frente do Morumbi, tem a caldo de cana da Rosicléia. Você tá brincando, a Rosicléia continua vendendo ali caldo de cana? Exatamente. Você tá brincando? Mas ela tá muitos anos lá. Como é bom o caldo de cana, hein, velho? Da Rosicléia, então é forte. Mesmo, caldo de cana com pastel caldo de queijo, velho. Nossa, não tem coisa melhor. Pastel do Roberval em frente. Inclusive, passando por ali que eu vi, pareciam ser dois conselheiros, né, encapuzados, né, meio escondido ali. Encapuzados? É. Não, tá brincando. Sim, escondidos, né, pra não aparecer. Eu ouvi, olha, informação forte, hein? Forte. Desse momento aqui, audiência, hein? Atenção, tricolores, informação forte de... Alexandre costuma mandar bem, né? Não, tá certo, tem minhas fontes, né? Você costuma mandar bem. Isso. Nesse caso é a Rosicléia, da cana. Isso, e o Roberval também, que ouviu, eu falei, ouviu. Quem é o Roberval? É o vendedor de pastel. Ah, que tem do lado. O Roberval é aquele personagem, lembra, RG? Roberval? Taylor! Chico Anísio. Tem pastel doce. Porra, meu, mas tanta... Não, qual é a notícia? É pra segurar a audiência, né? Doriva não vai passar ano novo no São Paulo, né? Tudo indica que ele vai pra Praia Grande com a família dele. Não passa ano novo no São Paulo, pode me cobrar depois. Ah, é. Certo? Boa. Tá certo. Com certeza não vai passar no São Paulo. Com certeza. Convidaram ele lá, tem ano novo, fogos, tudo, ele vai pra Praia Grande, né? Tá bom. Tá certo. Muito bem, boa. Muito bem. Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento da BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Tudo bem. Coringão, mano, Coringão, velho, tá nós. O Corinthians que... A diretoria do Corinthians, que contraditória, hein, velho. Por quê? Desde o início disseram aí que não teria shows na arena. E eu só vejo um show atrás do outro. Cada rodada é um show diferente. Respeita o jogador. O bagulho é louco. É verdade. Mas olha, mano. Joelma. Quem não treinou foi o Arana e o Renato Augusto. Sim. Né, o Harf voltou, mas também não deve ser dúvida nenhuma dos três pro jogo de domingo aí, viu? É, o Harf hoje não participou das atividades, mas todo mundo deve ter força máxima. E não tem um ingresso pra vender, foram 41 mil... Há 15 dias já. Não, ainda tinha os ingressos pra vender aí. E aqueles de R$800. 41 mil ingressos vendidos pra domingo. Nenhuma surpresa, né, Benjamin? Pela pegada que vem o Corinthians, velho. Agora eu não tô entendendo uma coisa. O torcedor do Corinthians é monstra, cara. Você que é o rei do furunco... Por esse tempo. Como assim, velho? Você que na infância tinha um rosto todo cheio de espinhas. Aquelas bereba? Cara de areia mijada. Sei lá, é o que dizem, não sei. Mas que tem um presidente aí que tem a cara assim. Eu não, nunca tive a cara assim. Bom, vai, segue o barco. Eu tô vendo aqui uma informação do UOL que o Benja não gosta. Não, eu gosto do UOL. Não, não gosta essa... não, cara. Não, eu não tenho nada contra o UOL, não. Eu acesso o UOL. Eu falo que essa manchete de hoje lá pegou mal pra todo mundo. Não, o ex-crítico do Neymar tá com câncer. É. Bom, mas é que tá dizendo que uma infecção gerada por espinha. Ó, uma espinha do Guilherme Arana. O Arana tá com uma espinha no rosto. Que toda nojo. Vez que você fala Guilherme Arana, eu acho que é Guilherme Arantes. É, porque o Arantes é o mais conhecido. Diz que essa espinha... pode tirar o cara do jogo. Pode. Como assim? Aliás, se o senhor não sabe, depende, a espinha... Uma infecção gerada da por febre. Uma espinha no rosto. Uma espinha no rosto pode matar. Depende se infeccionar. Como jogador não joga por causa de um furunco? Fala a verdade pra mim. Furunco. Só quem não tem anticorpo. Jogador pode furunco, velho. A Aline, que trabalha na rádio semana passada, ela teve uma espinha na testa que era horrível. Todo mundo falou assim. Foi uma semana sem vir. Que horror, é mesmo? Parece que desceu pro olho e inchou o olho da Aline. Que susto, velho. Ah, é? Eu nunca tinha visto alguém faltar uma semana no trabalho com essa espinha. A pálpebra virou uma bolsa de pus. Ah, Aline é a rainha dos Miguel na rádio. O Corinthians, Bento, diante aí do Flamengo, ele tem mais uma chance aí de poder somar mais 3 pontos, assim como fez no primeiro turno. Não acho que o Corinthians vá ter lá grandes dificuldades, com todo o respeito ao Flamengo, mas acho que o Corinthians aí, ele é o franco favorito para essa partida. Estádio lotado, Corinthians completo, tudo bem, os laterais ali, titulares não vão poder jogar, mas tudo bem, vai pro pau, velho. Você não tem medo do Oswaldo? Ralf, não. Elias, Renato Augusto e Jadson, e na frente, Malcom e Wagner Love, velho, desculpa. Com esse time não tem que temer ninguém. Mas e o professor Oswaldo, você não tem medo de uma surpresa tática, não? Não, o time do Corinthians aí, Portugal. Zaga é uma zaga sólida ali com o Gil, com o Felipe, tá certo? O Cássio é um puta goleiro. Só que já estão falando aí, Bento, que pode ser que no final do ano também já comece os novos burburinhos aí pra fazerem uma proposta pro Cássio. Meu Deus! O Cássio é um cara que pode estar retornando pra Europa no final do ano. Mal foi convocado. Já não é. Não, mas já não é a primeira vez aí que tem essa sondagem aí, né? Na última janela aí, até inclusive eu falei de um clube turco que até se interessou, não fez uma proposta oficial. Mas houve interesse já por parte da Turquia no futebol do Cássio. E o Cássio é mais um desses jogadores aí que possivelmente no final do ano receberá uma sondagem, cara. Mas volto a falar, com toda razão e com todo o coração, o atleta pra sair do Corinthians, cara, ele tem que sair pra jogar num time pau a pau, ou seja, Bayern, Barcelona, Real Madrid. Agora, pra sair, pra jogar num time médio ou pequeno da Europa, velho, não vale a pena. A mesma coisa, Renato Augusto. Tem alguns times médios e pequenos? Por exemplo, hoje o Chelsea é um time médio na Europa. Eu gosto dele. Fala, filho, é um cara de pau, né? Por quê? Por que ele fala um troço desse, né? Pior que eu na televisão. Ah, isso é ridículo. Não, pera lá, pera aí. Pera aí. Você acha? Não, mas você acha que é ridículo? Pera, pera. Posso te perguntar? Eu vou te passar o meu parâmetro. O negócio é o seguinte: o Chelsea tá no mesmo nível do Barcelona, do Real Madrid, do Bayern de Munique pra você? Ai, meu Deus. Responda-me. Não, mas é um grande time. Tudo bem, eu não tô falando que não é um grande time. Eu falei que é médio. Você chamou de médio. Não, então, médio não é grande. Não, o médio não é pejorativo. Você vai comprar uma camiseta, não, tem lá, não, pequena, não, não. Média é grande. Mas não, o que você falou não tá errado. O que ele falou, o que você disse é que esse time não chega no nível do Corinthians. Você dizer que ele é menor que Barcelona, ok. O negócio é o seguinte. Isso, o terreno que você mas disse. Mas não chega no nível. É tanto é que no confronto direto, o Corinthians estuprou. Nortista. Tá. Quantos confrontos tiveram? Um. Quer dizer, em 1914, o Corinthians já jogou também uma vez, se eu não me engano, foi em 1914. Corinthians e Chelsea, o Corinthians venceu também. O Chelsea é amplamente freguês do Corinthians. Meu então, Deus. Com relação, por exemplo, o Sombral que eu disse, com todo respeito, cara, o Borussia hoje na Europa é médio, cara. Prefiro ter o Barcelona. Borussia é médio. O Chelsea é médio. Brincadeira, né? O Corinthians tá no... Ó, o Corinthians tá no mesmo nível do Real Madrid, do Barcelona e do Bayern. Meu Deus. Nossa, brincadeira. É que vocês... Vocês têm aquela síndrome do vira-lata. Vocês têm a síndrome do vira-lata. O Corinthians, se pegar qualquer um desses três aí que eu citei, Barcelona, Real Madrid ou Bayern, joga de igual pra igual. Tem que jogar Champions League, né? Viu, Guarani? Então ganha o campeonato pra disputar com esses aí. Ó, utilidade pública. Disputaremos novamente. O que aconteceu? Com relação à espinha é o seguinte. Acne. Primeiro, espinhas pode causar infecção e levar à morte. Aí vem, a explicação. O jogador Corinthians pode morrer. Médicos alertam pode. Que causar machucados no rosto é perigoso, pois a infecção pode chegar muito rápido ao cérebro. E por que isso? Sei. Porque quando a pessoa vai espremer uma espinha, ela pode estar com as mãos sujas. Sujas, e isso pode causar... A própria pele tem sujeira. Infecção, entendeu? Então é esse... Imagina, quem espreme a pele espinha? Mais suja aqui? Olha bem, olha bem. Eu e quem? Olha aí. Eu e quem? Olha gente, bem, o cara que morrer por causa de uma infecção de espinha... Ele tem que chegar no céu. Eu sou sujo. Ó, RG número 2. O cara que morrer, Sombra, por uma infecção de espinha, quando ele chegar no céu... Deus tem que tirar com o tamanco e dar na cara dele, velho. Mas é verdade. Mano. É um cara que não tem anticorpos, velho. Eu cutuco direto no meu olho. Viu? Que você faz, Aguinaldo? É às vezes da madrugada. Cutuca quem? Cutuco meu olho. É verdade. É, mas você vai cutuca, mas cuidado, hein? Olha o que você vai pôr no seu olho. Não, mas deixa a mão limpinha. É, porque às vezes a minha mina não está muito afim. Ah, é? E aí você tem que se virar do seu jeito. Mas a sua mina tá preocupada com o busão, né? Você não gosta dessas coisas. Tá louco? É, tá se entregando, Gustavo. Tá louco? Busão aqui, quem tem sou eu. Não começa esse papo aí não, filho. Mas e é a tua mina, Aguinaldinho? A Domênica. Tua mãe? Ah, fazia tempo que eu não brincava com você. Tua mina? Como assim, tua mãe? Não entendo esse negócio. Tua mãe é tua mina? Gostosa. Mano, para, Domênico. Já que a gente tá falando de um rosto limpo, né? Vamos falar de Bozano. Opa, vamos lá, Sombra. O homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol junto com os nossos amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. E só Bozano, que valoriza o seu jeito de garoto, pode te proporcionar isso daqui. Se liga só, amigão. A Bozano te leva para brincar com seus filhos na Kidzania. Olha que barato, hein? Você não conhece a Kidzania? A Kidzania é a cidade da criança, onde ela se diverte sendo médico, bombeiro, piloto de avião, pode trabalhar numa fábrica de chocolates, numa maternidade, enfim. Seu filho vai curtir demais, cara. E lá você ganha um dinheirinho fictício para você trocar por prêmios e brindes na própria Kidzania. É muito legal. É uma experiência top. Tanto para a criança quanto para o pai também, tá bom? Tenho certeza que você vai curtir muito vendo seu filho se divertir da forma como ele se divertirá na Kidzania. É ou não é, Domenico? Você já levou sua filha, você sabe disso. Ela quer voltar toda hora lá. Com certeza, velho. E nessa semana, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui disser o seguinte: só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão com meu filho, além de levar um kit top com produtos Bozano. Esse kit é muito louco, hein? Vale a pena, cara. Você vai ganhar também um par de convites para Kidzania. Olha que legal, hein? É um convite para o pai e um convite para o filho. Tá legal? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Liga aí, Bá. Liga e fala a frase, senão você não vai ganhar o kit não, Bá. Muito bem, esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, no oferecimento do Grupo Esser, construindo com valor. Ô, Benjamin, vamos falar agora do consórcio Honda. Vamos falar, amigo, vamos falar porque tá bombando o consórcio Honda. E eu tenho uma novidade muito legal para vocês. Consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos. É isso mesmo, você não ouviu errado, não. 5 mil motos? Mais de 5 milhões. Não são 5 mil? Não. Não são 50 mil? Negativo. Não são 500 mil? Negativo. 5 milhões? Mais de 5 milhões de motos. Vixe. E para comemorar essa marca histórica, ela vai dar 50 motos CG 160 Titan todos os meses na promoção. Chegou a sua vez. Para participar é super fácil. Basta você comprar uma cota de consórcio e você já estará concorrendo. E você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais as suas chances. Com o consórcio Honda é muito fácil e muito barato comprar a sua moto. E o melhor de tudo, amigão, você não paga juros. Escuta só essa moleza aqui do consórcio Honda. Presta atenção. PCX a partir de R$203 mensais, NXR 160 Bros, ESD a partir de R$199 por mês. Então não perca tempo, amigão, não perca tempo, passa já o seu consórcio e participe da promoção. Chegou a sua vez, você vai poder ganhar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Mas se der tempo, vai ainda hoje lá na concessionária na Japalto Itaquera e fale com o gerente, que é o Roberto. Você também pode ligar para ele, fala: Robertão, ouviu o Benja falando aí do Estado 97 que é para você fazer um tratamento, uma coisa bacana, hein? Então liga lá, 6170-2222, 6170-2222. E você vai encontrar a melhor alternativa para realizar o seu sonho de ter uma moto Honda. E eu vou te falar, nada melhor do que realizar um sonho. E mandar um abraço para o Fábio Tadone, grande palmeirense, e para o Danilo Pisani, corintiano roxo. Consórcio é Honda, Zombinha! É, mano, nada como ter uma moto em São Paulo. Eu às vezes passo do lado do busão lotado, Sombra, eu bato na janela assim dos caras. E dá tchau ainda? Não, eu mostro o dedo, mano. Não faz isso. O polegar. Não faz isso. Eu faço joias. Ah, ele... positivo. É, okay. E anda pela ciclovia, esse corrupto aqui. Olha, vamos agora para o momento sem parar? Vamos lá? Ouvintes na sequência? Ô, oh, que bacana. Então vamos lá, promoção, ou melhor, vamos ao ouvinte sem parar. Três ouvintes na sequência. Vai sair curtir um barzinho com os amigos? Use o aplicativo Sem Parar Táxi. Busão. É, rapaz, vamos lá. Alô? Que momento? Alô? Me fala. É o Denis. Ô, Denis, tudo bem, meu? Tudo, e você? Bom, Denis do quê? Denis Matheus. Denis Matheus, só isso? Só. Quantos anos, Denis? 27. 2.7 RG. Hoje, Zé Maria fugindo. E com espinha no rosto. Zé Maria fugindo. Zé Maria da novela. Tá fugindo. Ô, Domênio, quando você era moleque, você gostava de usar... Lingerie. Cano alto ou cano baixo? Os denis, aqueles denis que... Achei outra coisa. Eu usava a tua mãe. Mas usava, mãe. Você ouviu? A mãe usava. Tua mãe usava lingerie. Mas você tá muito mal de argumento, Domênio. É eu. 50 anos, sua mãe. Mas você vai atropelar até o trocadilho agora, não, é isso? Eu vou dizer, velho. É isso? Brincadeira, velho. Não pode. Depois, não antes. Ah, mas foi sem querer, Lange. Não, não foi sem querer porra nenhuma, não. Merecia um cartão, senhor. Vocês estão cheios de mimimi. Pô, respeito, morrer. 50 anos, sou pai de mãe. Eu vou dizer pra você, eu peço desculpas. Tá moteando. Peço desculpas. O que a porra desse juiz tá fazendo, velho? Tá pitando o jogo aí. Tá pitando o quê que tá pitando? Tá chupando pita. Não tá escutando mais porra nenhuma. RG foi tomar Viagra e o remédio parou na língua, não é? Tá boca dura hoje, não é? Então toma um cartão amarelo aí pra você. Queimou o filme. Proteção aqui, proteção aqui, eu vou te falar, viu? Ah, RG. Ô, RG, deixa pra lá, vai. Qual que é o bairro que você segue mora? O jogo. É, qual que é o bairro? Vamos ver se o Dom vai acertar aí. É, Vila Pereira Barreto. Ah! Você, rapaz, você... depois você não quer que a gente Não quer que a gente fale. Vou dizer um negócio pra você. É a primeira vez Que liga da Vila Pereira? De novo? Não, se é a primeira vez, não é de novo. Toda hora de liga pra... Não, porque, graças a Deus, o programa tá cheio de ouvinte novo. Mas se é o que eu conheço, é Pirituba ali. É isso mesmo, acertou. Então chupa aí, ô, seus trouxas. E o time, brother? Aqui é Corinthians. Ah, Coringão, mano. Vamos falar de Pirituba. Então peraí, chupa seus trouxas de novo. Ô, amigão. E aí, mano? Domingão tem mais uma final, agora é contra o Flamengo, hein, mano? Ah, cara, eu acho que se jogar o que tá jogando, continuar nessa... Jogando. Nessa... Como vou dizer? Nesse ritmo que a gente tem feito na arena, né? Principalmente no campeonato todo. Que a campanha é... invejável, assim, a gente não conseguiu ganhar duas vezes lá só, o resto são só vitórias. Então se continuar com esse ritmo, acho que não vai ter problema não, a gente vai conseguir vitória sem muito esforço, cara. Não sei o que você acha também. Ah, eu também acho, cara, se mantiver o aproveitamento, principalmente dentro de casa, matematicamente a tabela mostra que o Corinthians será o campeão. Mesmo perdendo o confronto direto para Atlético, etc, então. E tal. Se o Corinthians preservar o aproveitamento que tem em casa, o Corinthians será o campeão brasileiro. É, então, se ganhar acho que os 4 jogos em casa, faz 12, né? 12 com 8 já dá 20 pontos. Aí o Atlético teria que ganhar praticamente todos os jogos pra conseguir ser campeão. Acho que se ganhar em casa... Acontece 12 com 8. O Atlético tá mortinho, gente. É porque tem 8 de diferença hoje. Então se ganhar os 4 em casa, daria 20. Não dá mais. Ô, Denis, você passaria uma borracha e aceitaria o Pato de novo jogando no Corinthians? Ah, cara, eu tava conversando com os amigos aqui. Não é questão de a gente querer ou não. Se não conseguir negociar o cara, você vai fazer o quê? Deixa eu falar um negócio pra vocês. Gente, o Pato não volta. Deixa eu falar. O Pato, isso que o Roberto tá falando, olha, é óbvio, faz parte. Faz parte, é um contrato. O jogador em dezembro, ele é pro Corinthians, assim. Então ele não vai falar que não volta. O Pato tem 90% de probabilidade de jogar no futebol inglês em janeiro. Mas qual clube? Olha, o clube não está decidido. Que eu sei, tem o Liverpool atrás. Que eu sei, tinha o Liverpool e tinha o Chelsea. Mas o clube inglês não está. Está sendo conversado e 90% de certeza que é no futebol inglês. Mas passa a ser, vertentes. Viu, mano? Passa a ser interessante saber a sensibilidade e a opinião do torcedor do Corinthians hoje. Sim, com relação ao Paulo, pelo que ele está jogando. Futebolisticamente falando. No São Paulo. Futebolisticamente falando, vale a pena. Pelo que o Pato jogou esse ano, vale a pena. O Pato jogaria no Corinthians com o pé nas costas. Gente, o Pato pelo mais clima. Pelo kit, pato, que aconteceu no Corinthians. Não tem futebolisticamente falando. O Pato. Eu acho que ele ia estragar o Corinthians. Não, eu falei futebolisticamente falando, quis falar. Pela bola, se for só pela bola que ele tá jogando, é óbvio que o Pato jogaria hoje com o Wagner Love, óbvio. É... Só que pelo que aconteceu, por tudo que aconteceu, pelo desgaste, o Pato não tem a menor condição de jogar no Corinthians. Eu discordo, Benji, eu acho que não dá pra analisar só a parte futebolística, tem que analisar o conjunto. Não, então, mas eu falei, pelo kit ele não joga. O Pato não é mais jogador que o Malcom? Hoje? Você vai entender. Eu prefiro o perfil do Malcom do que o do Pato. Não, mas eu falei tecnicamente. Mas Benja, é o que eu tô falando. Não adianta a gente discutir a parte técnica, tem que analisar o kit. Mas dá pra analisar. Na minha opinião, o Pato não tem mais clima, ele não pode voltar a jogar no Corinthians e ponto final. Segunda. Mas tecnicamente, quem joga mais hoje? Só me responde, o Pato ou o Malcom? Eu já falei, eu não vejo o Pato jogando no Corinthians hoje. Eu também não, mas tô só te fazendo uma pergunta tecnicamente. Tecnicamente pro São Paulo, pro Corinthians não, Benja. Eu não vejo o Pato jogando no Corinthians, ponto. O RG, tecnicamente hoje... Agora, só uma pergunta. Tecnicamente hoje, porque ele não enxerga o futebol, então. Quem joga mais hoje, o Pato ou o Malcom? Hoje o Pato. É isso que eu tô falando. O negócio é o seguinte, com relação ao Pato, não podemos nos esquecer, isso daí é uma manobra também que o Roberto não é nem um pouco trouxa, porque a partir do momento que ele chega na mídia, Domênico Gatto, e começa a forçar uma situação, eu não vejo mais o Pato jogando no Corinthians, o Pato não tem mais ambiente no Corinthians, isso daí quem pode falar são os torcedores. Claro. O presidente do clube não pode falar isso, RG? Primeiro, ele deprecia o produto dele. Segundo, se o jogador pega isso daí, essas declarações do presidente do clube falando que ele não pode jogar, ele entra novamente na justiça contra o clube, Domênico Gatto falando, tá vendo? É o presidente do clube que não me quer lá. Ele tá forçando uma situação contra mim. Isso daí tá na cara, que é uma manobra, gente. O Roberto, ele não é idiota. E mais que isso, ele precisa limpar a barra do Andrés, que deu aquela declaração dizendo que ia mandar o Pato jogar lá no... Na Ponte Preta. Bragantino, não foi isso? Bragantino. Enfim. Mas enfim, RG, com relação aí à declaração do Roberto, o Andrés declara isso isso. Hoje ele tem o cargo de superintendente no Corinthians. Naquela época ele não tinha nada, ele só respondia pela arena. O Andrés manda mais que o Roberto, né? Mas é que tá, Sombra. O presidente, na hora de chamegar lá o presidente contrato... perto do Andrés não é sempre a rainha da Inglaterra? Não, não acho. O Roberto, ele tem personalidade. Apesar do Andrés ser um cara muito influente lá dentro também. Mas quem vai chamegar ali vai ser o Roberto de Andrade. Não adianta o cara pegar e falar. Por exemplo, uma coisa, o RG, juridicamente falando, é o Andrés falar alguma coisa hoje a respeito do Alexandre Pato. Outra coisa é o Roberto falar. O Roberto hoje é o presidente do Corinthians. Independentemente de vocês acharem que A ou B manda mais que o outro, mas o Roberto hoje é o cara que vai chamegar no contrato lá, é o cara que vai responder pelo clube. Mas quando o Andrés fala, falando. Repercute, né? Mas é que tá, RG, repercute pela força que ele tem nos bastidores e por ser um cara influente. Mas hoje quem responde pelo clube é o Roberto. Mas o amigão, futebolisticamente falando, o Pato hoje jogaria no Corinthians com o pé nas costas. O kit Pato é que estragou. Mas você acha que, deixa eu falar uma coisa, você acha que ele faria o papel que o Malcom faz, por exemplo, pra recompor na defesa? Não, não, não, deixa, mas deixa eu te falar. Hoje, nada, mano. Hoje, por que jogou o Pato no São Paulo, pelo que jogou o Pato no São Paulo, Pato joga. Jogou hoje, bem. Por exemplo, o Pato jogaria ó, 1 milhão de vezes mais do que o Hulk na seleção. Ah, mas é que o Pato jogou no São Paulo, tem menos pressão que aqui, mano. Não é igual. Não, pressão tem. É que lá, pressão também tem. É que lá ele jogou. É que no São Paulo ele jogou bem. Lógico que é diferente. A pressão que tem no São Paulo para um jogador começar. Ainda mais um cara que tem o perfil do Pato, que às vezes é meio desligado. A torcida do São Paulo aí não pega tanto no pé. A torcida do Corinthians, a primeira bola que bater na testa dele, ele tá olhando pro outro lado, na trave, velho, sei lá, pra que raio ele tá olhando. Eu não entendo. A torcida massacra o cara. Eu não vejo no Pato, não tô nem falando do kit Pato envolvendo o passado dele no Corinthians. Eu não compreendo o Pato dentro desse time do Corinthians, dentro de uma ideologia que eu vejo que o Tite tem pra equipe. Não, eu não falei que o Pato volta pro Corinthians. Não vejo o Pato nem pro Corinthians, nem pra seleção brasileira. Mas não foi isso que eu falei. Eu também não vejo o Pato no Corinthians. Acabei de falar. Não, o kit Pato hoje. Pelo que ele tem, tecnicamente, os seus lampejos, ele tecnicamente, tem. Tecnicamente, aí... pelo que ele jogou esse ano. Pelo, você tá louco, joga mas ele muito também mais. É de lampejo. Você fala do Ganso, ele é tanto de lampejo quanto Ganso. Mas pega cara. Números. Mas eu não vejo o Pato, esse jogador tão decisivo quantos que gols... vocês estão falando. Não, eu não falei que ele é decisivo, eu falei que ele tá jogando bem. Veja quantos gols marcou o Pato esse ano. Presta sua atenção, eu não quero que ele volte pro Corinthians. Ele tem sido acabei o melhor de falar São Paulo. Que ele não cabe no Corinthians. Acabei de falar. Tô falando que o Pato esse ano jogou bola. Veja quantos gols marcou o Pato. Não dá pra comparar com o Ganso, não. É, veja de jeito nenhum. É, dá pra comparar com o Ganso, mas acho muito abaixo ainda. O Pato, ele tem menos gols que o Jadson, por exemplo. Mas eu não tô comparando o Pato. E o Jadson é meia. Eu não estou comparando o Pato. Sim, mas o Jadson joga num time certinho e bem montado. O Pato chegou num time lá que tá caindo aos pedaços. Por exemplo, o Wagner Love hoje, ele tem mais gols do que o Pato. Mas eu não tô comparando, o Wagner Love é centroavante. Não, mas o Pato também é atacante. É o segundo atacante. Eu tô só falando. Na frente. Eu estou só falando que o Pato esse ano. Mas uma coisa é o Pato. Jogou bem. Só isso que eu falei. Mas, ó, por exemplo, uma coisa você falar assim, ó. E olha que eu falei que ia ser uma porcaria. Não, mas ó, uma coisa você citar como exemplo, falar, ó, futebolisticamente, esquece o passado, porque esse daí também não saiu pela porta da frente e muitos corintianos ainda não gostam. Passar borracha, tem que passar borracha. Ó, uma coisa o cara pega e falar, mano, é o Tevez que tá voltando. É uma coisa. Outra coisa eu quero falar, é o Pato que tá voltando, é outro. Porque o Tevez é aquele cara que ele faz chover em campo. Mas eu não o Pato não. Mas eu não comparei o Pato com o Tevez. Não, mas é isso que eu tô falando agora, pra colocar também... as duas situações. Não, mas eu não tô comparando as duas situações. Eu acabei de falar. Você imagina o Pato no vestiário? Por exemplo, não precisa do Pato, gente, que vai passar. Gente, eu não falei que eu quero o Pato de volta, nem que ele volte. Acabei de falar o contrário. Tô só falando que, tecnicamente, o Pato esse ano jogou bola. Prova disso. Prova disso. Prova disso. Prova disso. Aprenda. Prova disso é que ele tem. Aqui tudo dá confusão. Prova que ele jogou bem esse ano. Que há muito tempo que não vem nenhum fax pedido pelo cara. E agora ele vai jogar no futebol inglês. Vai jogar porque o Kia chegou chamegando o Kia negócio. Chegou, Kia, o empresário era... também. Sim, mas o empresário... O Pato já tava jogando tão bem assim na última janela, Benjamin. Só pintou a proposta da Turquia. O não tava jogando bem, foi o ano. O quê? Não veio a proposta da Turquia, só veio a proposta veio do Manchester. Não veio, mas do Manchester pouca. 10 milhões de euros. Então, não veio da Turquia, não. Sua opinião pra encerrar, Denis. Então, só pra encerrar o assunto Pato aí. Acho assim, o Corinthians ainda foi favorecido com o câmbio, porque, meu, o euro explodiu e tá mais fácil pro Corinthians vender. Então a gente pode vender por menos euros e conseguir a mesma quantia de reais que a gente comprou o cara. Então, assim, isso já é um ponto positivo pro Corinthians. Acho que segundo, ele não teria mais clima pra jogar aqui, porque assim, eu conheço bastante, a gente tem grupo de corintianos, assim, alguns, e meu, todo mundo não gosta do cara, então é unânime que ele não teria que voltar pro Corinthians. Então assim, acho que a diretoria tem que remar aí e vender ele mesmo pro melhor do Coringão em 2016 aí, que o Mundial vem, fala aí, mano. Também acho, mano, concordo plenamente. Bom, pra me despedir aí, queria mandar um abraço pro Loucos da Sul. Aí, é nóis. É um uns brother aí que colam junto com nós aí no jogo do Corinthians. Todo jogo a gente tá junto, fazendo um esquenta aí, rapaziada 100%. Um abraço pra vocês aí que a gente escuta diariamente, é um bom programa aí. Muito vai, obrigado. Você vai domingo, viu, pro jogo? Certeza, cara, certeza. Meio dia a gente tá na arena fazendo um churras lá, quiser colar, tamo junto. Ó, mas não joga lata no Guerreiro não, senão a gente vai perder o mando, tá bom? Não, cara, o Guerreiro foi importante na história do Corinthians, ele é um cara que a gente tem que respeitar, fez um gol importante e deixa ele lá jogando, não vai falar nada. Tô indiferente também. É isso daí. Tamo junto. Falou, amigo, um abraço. Tchau. Esse é o Momento Sem Parar, vamos pro segundo ouvinte, são três ouvintes na sequência. Vai viajar e precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook, Dodô. É Facebook. Alô. Alô. E fala. André. Fala, André, tudo bom? Tudo bem, e vocês? Tudo bom, André do quê? André Pérez. Pérez. Quantos isso. anos, André? 34. 3.4 RG número 2. Hoje, sexta-feira, RG. Hoje? É. Hoje. O que acontece? Hoje todos os salões ficam lotados. Né? Que salão, RG? Como assim, salão lotado? Que salão? As fêmeas vão lá, velho. Fazer o quê? Fazer Pérez e mãos, sabe? Ah, não. Sensacional! Para! Brincadeira. E qual que é o bairro, velho? É, vamos ver se o Dom vai acertar. É só não inventar. Embaré. Qual? Embaré, em Santos? Não, não, não. Onde andou Baré? Baré parou, graças a Deus. Não, não. Claro que ele parou. Mas ainda vem. Peraí, é Embaré ou Umbaré? Embaré. Embaré em Santos. Olha, eu vou dizer. Onde é melhor pra tomar uma Itaipava? Eu vou dizer um negócio pra vocês que o RG falou, é verdade. Itaipava em qualquer lugar é bom. Embaré. Embaré. Embaré é bom. Essa foi boa! Sensacional! Que beleza! Mas o Embaré que eu conheço realmente também é Santos, é o único que eu conheço. É em Baré em Santos. Ô, Domênico, esses caras nunca jogaram bola apostando barecola. Baré, aquelas baré. Amanhã eu vou fazer um evento lá na Praia do Zé Menino. No Zé Menino? Zé Menino. Um dia eu tô lá em Santos amanhã. Por que Zé Menino? É a praia que eu mais gosto. Que lugar? Zé Menino. Você tá sempre esticadona lá no Zé Menino? Com certeza. É. Aproveita muito, Zé Menino? Com certeza, bem gostoso. Abusa dessa praia? Abuso, farofada toda na areia. Nossa. Amanhã, meio-dia, eu tô lá na frente do quiosque do Pedro. Ah, é? Vou dar uma passada lá, hein? Passa lá, é nóis, velho. Alô, amigo. Meio-dia, meio-dia e meio. É o ponto de encontro lá que a gente vai se encontrar amanhã, meio-dia. Ô, meu velho. E o time? Prontos. Sobe o hino aí, Dodô. Verdão, é nóis. Verdão, é nóis. Ah, sai daí, vaza daí. Cacete, jornalista! Vai vazado aí, rapaz. Vaza daí. Só uma pergunta. Ô, jornalista. Cadê o jornalista? É verdade, tá esportivo ou palestrante? Perdão, cadê o jornalista perdão. Hã? Não, me empolguei. Ô, André, mas você é de Embaré, você tá agora em Embaré, tá aí na Baixada ou você tá aqui na capital agora? Eu trabalho em São Paulo e moro em Santos. Eu tô aqui com o meu irmão. Aliás, eu queria mandar um chupa pro meu irmão, que ele tá aqui do meu lado, mãe. Um chupa pra ele. Pelo rádio, Bom, eu trabalho aqui em São Paulo, subo e desço todo dia. Tá bom, beleza. Que coisa, hein? Saiba que você tem amigos aqui. Eu já fiz isso muito. Mas você vai de enfretado? Não, eu fiz 2 anos isso aí. Sobe e desce todo posso dia. Posso falar, meu? O cara que vai de enfretado pra Santos. É, mas eu ia de busão. Não, é cansativo, mas não é o fim do mundo, não. Ah, vai dormir. Não, vou e volto dormindo. O chão apaga. Ainda chega lá, o cara ainda pode dar um rolê na praia, no calçadão. Ah, não é ruim, não. Hoje em dia tem muita gente. Aí, tá vendo? Correr na praia todo dia. Pô, isso é bom pra caramba. Embaré é legal, velho. Embaré tá. Hoje tem muita gente aí, os caras morando em Valinhos, em Vinhedo. Sim. É que vai e volta todo dia. Campinas. O cara tem uma qualidade de vida muito melhor que a nossa. Eu morei 2 anos em Santa Isabel e trabalhava em São Paulo. Tudo bem. Eu também, quando eu tava em Nália. Eu ia trabalhar. Mas você ia de fretado muito pra mais Nárnia? Estar morar em Arujá, né? Eu ia com o cachorro da História Sem Fim. Ele ia de fritado. Não, com o cachorro, fritado, cachorro da História Sem Fim. A gente ia voltava todo morar dia. Ali perto do Clube Fiscal. Conversa de louco. É ruim ali, hein, velho? Você precisa conhecer mais a região, hein? O Dura pegar uma véspera de feriado. Mas vai dizer que é o Clube Fiscal. Eu conheço também. Clube Fiscal é melhor do que qualquer clube que tem em Santa Isabel. Mas você vai morar no Clube Fiscal? Não, lá perto é legal pra caramba. Não tem nada de legal lá perto. Lá perto o legal é o Clube Fiscal. É arborizado. É um lugar arborizado. É que pra RG, se não tiver mansões ali de 500 metros quadrados, Benjamin, tudo é uma merda. Vai lá morar. Vai lá. RG é muito rico. Ô, Norberto. Vai morar na pedreira do Matheus lá, seu tonto. Palmeirense ele. Agora vamos ao Palmeirense. Perdão. Ô, Norberto. Alô. Alô. Oi. André. André Norberto, você acha que o Palmeiras amanhã tem que jogar com o time misto né, Jojo? Vai perguntar, vovó. Ou titular. Eu ia fazer isso. Não, tem que ser titular. Não pode ter essa de ficar priorizando uma competição ou outra, não. Até porque não tem nada garantido em nenhuma das duas. Então tem que jogar com o time titular e até pelo que eles ganham lá, tem que pegar e se matar e dar o sangue pelo time. Tá ganhando, não é pra ficar de entrar jogo mole, perna mole, não. Olha, eu concordo com o Mano. Eu também concordo. Eu acho que nessa época, acho que foi o Mano falando no começo do programa. E nessa época, final de ano aí, sacrifício, o cara tem que dar um gás a mais, cara. Porque se o Palmeiras não pode correr o risco agora. O Palmeiras. Se tropeça pro Fluminense e sai da Copa do Brasil, o Palmeiras desgarra do G4. O Palmeiras, gente, perdeu pro Fluminense. Quem tem a vantagem é o Fluminense. Jogou pior. Perdeu pro Fluminense, jogou... mas dá pra virar aqui em São Paulo. Sim, né? Sim. Não, isso é outra coisa, mas o favorito não. Quem entra como favorito é o Fluminense. O dono da maior possibilidade de resultado é o Fluminense. Tem dois a seu favor. O Palmeiras aí perdeu, empatou. O Palmeiras ser eliminado não é zebra, não é o fim do mundo. E aí o Palmeiras abre mão do Campeonato Brasileiro e não vai pra Libertadores, sem os dois, porque a briga do G4, RG. Sim. Tá muito difícil. Não tá? Se o Palmeiras tivesse aí, sim, pelo menos uns 5 pontos. Igual o Grêmio, aí igual o Grêmio, aí eu também falo, não, tudo bem. Pô, e descansaram 10 dias aí, velho. Mas não tá, o Domênico. Todo mundo 10 dias. Se tivesse 1-0, hein, ô Jojo. Não, mas eu falei isso no começo do programa, eu só acho. Foi vermelho. 1-0 não vai ser. Só acho que com relação ao Zé Roberto, que é um caso específico, pela idade, por tudo que jogou, ele sim tem que descansar. Ele tem que ter tem que ter um privilégio com alguns jogadores. Mas você passa lá o ano todo dizendo assim, nossa, nós temos que ter lá um grande elenco. O que eu mesmo falo aqui que o Palmeiras é um dos times. Em relação ao Santos, por exemplo, eu acho que o Palmeiras tem um elenco melhor. O time do Santos é melhor. Então se chegou a hora de usar esse elenco, pô. Você tem aí jogadores, com todo respeito, aí é questão de gosto e opinião. Eu acho que, por exemplo, um jogador que seja reserva do Flamengo, do Palmeiras, ele pode enfrentar o Sport aqui no Pacaembu e ganhar o jogo com tranquilidade. Ele pode, não é o final do mundo, não. Não vai pegar o Bayern de Munique, é o Sport em casa. Então, dá pra aproveitar o elenco e ganhar do Sport. Então, tem alguns jogadores que jogaram, que estão sentindo um pouco, talvez não joguem. Isso é normal. Todo campeonato é assim. Olha os atacantes que o Palmeiras tem, no menos. Alexandro, Lucas Barrios, Cristaldo, Mouchi, porra, o Gabriel Jesus. Ah, mas peraí, o ataque não é a questão, o problema é daí pra trás. O Palmeiras não é. Tudo bem, vó. Daí pra trás. Mas ainda assim, vó, tem jogador já de posição, não é possível que o lateral esquerdo reserva do Palmeiras. Vai botar o titular e aí o Thiago Santos tem que jogar, porque ele é o melhorzinho. Sim. Só que ele não joga a Copa. Ele tem que jogar. Mas ele tem que jogar, tá descansado. Sim, mas aí não vai ter entrosamento pra Copa Brasileira. Ah, mas não vai pegar. Aí que fica a questão. Vovó, com todo respeito, nós estamos em dezembro. Não vai ser por causa de um jogo sim ou não que vai dar mais entrosamento, vó. Não, eu entendo o que você disse, mas entenda o que eu digo. Não vai ser um jogo. Acho que um jogo não adianta. Você tem que ir hoje, nesse jogo contra o Sport, o Thiago tem que jogar. Tem que jogar, tá descansado. Se ele não jogar, não vai jogar também contra o Fluminense. E aí ele recebe pra não fazer nada? Tem que jogar. Então tem que jogar, esse tem que jogar. E é bom jogar. O informamento que eu tenho é que ele, o Leandro Almeida. Informação, vó. Informação. Isso. Ele, o Leandro Almeida, dá certeza que vai jogar. Leandro Almeida é zagueiro? Aí. Sim, é porque ele não joga a Copa Brasileira. Porque foi uma contratação que precisa ser justificada. Ele, mesmo ruim de jeito, porque eu acho que ele tem ele veste esteira esquerda no pé direito e vice-versa. Amigo, o cara é ruim. Mas pra jogar contra o Sport em casa... Não é pior que o Vitor Ramos, não. Esse Vitor Ramos, a única coisa boa que ele fez na vida foi pegar a Nicole Bolas. O resto, irmão, agora, nada. Agora, tem o Natan, por exemplo, podia testar. Por que não joga? Natan, pode testar. Por que não joga? Porque o menino foi testado esse ano pelo Marcelo num jogo e foi mal, que ele é ruim. O ano passado ele jogou naquele time mequetréfico do Palmeiras. Uma puta pressão. E jogou bem. Então não é possível que esse jogador não tenha mais, sabe, só pra eu entender, Portugal, você tá torcendo pro Palmeiras ou pro Corinthians? Eu não torço pra ninguém, eu tô analisando a discussão do futebol. Não torço pra ninguém. E analisou bem, analisou bem. Minha gente, se o cara é reserva do Palmeiras, ganha um puta do dinheiro e não consegue jogar contra o Sport Recife em casa, ele tem que fazer jardinagem. Analisou bem, analisou ele tem que jogar, cara. Porra. André, deixa aí seu palpite então. Palmeiras 2-0 Fluminense na semana que vem. Tá, Marta. Não consigo. Pra amanhã não consigo dizer o palpite, mas vai ver. Como assim? Como você não consegue dizer? Alguém tá ganhando. Ele não sabe o time que vai ser. Ele tá nervoso. Dependendo do time, nós vamos ganhar de 6. Ou dependendo do time... Eu cheguei no vestiário e falei pra eles, hoje a gente conseguiu um gol de vitória. E eu falei, o Palmeiras é grande. Boa, Zé. Aí eu olhei pro André Giroto e falei, retiro o que eu disse. É ruim o Giroto? Não, não é ruim. Tava ele, o Amaral. Não, eu falei, pelo amor de Deus, vai embora do Palmeiras, sai daqui. Não, nosso Giroto é ruim. Ô, André. Não, não é ruim. Oi. Tudo de bom pra você, cara. Obrigado pela audiência. Quero mandar, pode mandar um abraço? Pode. Ele é reserva do Palmeiras. Pro meu primo Rafael, que tá ouvindo aí. É. Abraço pro AC, pro Alaor, acho que pro Wilson também deve estar ouvindo, pro meu irmão aqui do lado, e que irá fazer o merchan também. Faça. Com Ola, viva a pegação. Ah, mas não estamos com os kits da Ola agora, não. O kit marreta vai chegar em breve, mano. Ah. Só tem vai voltar a marreta em breve, mano. Eu grande abusando. Abraço a todo mundo aí, eu ouço vocês todo dia. Sou super fã de vocês, velho. Aí. Obrigado. Dodô, principalmente. Nós, velhinho. Falou. Abraço. Valeu. Isso aí. Daqui a pouquinho eu vou fazer, olha, daqui a pouquinho, eu sei que é o terceiro ouvinte, vou fazer um desafio pro Benjamin, quero ver. Ih! Benja? Boa. Por que sou quero eu? Por que não, mas eu vou fazer um desafio pro senhor. Um desafio, porque eu fui aqui. O primeiro a falar aqui. É. Se vamos você lá. Falasse, tudo nossa, bem. Como a minha primeiro. Relação com o Domingo tá desgastada, velho. Vamos lá, terceiro ouvinte no ar, é a sequência sem parar. Viajou? Quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com a hashtag Sem Parar Oficial. É. Vai medrar? Ah, canta, Moacir. Alô? Alô? Ah! Salve, galera. Opa, quem fala? Salve. Porra. Salve, legal, o lindo tô. Pendão da Esperança. Tô emocionado aí. Da bandeira, calma, galera. Tá, calma. Você tá falando alguma coisa aí? Tá com brisa, viu? Calma, calma. Qual o teu nome, velho? Marcelo. Do quê? Ramos dos Santos. Eu conheço de longe. 3 vezes sem juros. E quantos anos você tem, Marcelo? 35. 3.5, hein, ô RG, hoje? Ramos. Ramos dos Santos. Ramos? É, Ramos dos Santos. Ramos aonde? Ah, sensacional! Sensacional! RG, depois salve explica. Salve mesmo a hora. É. Cacique de Ramos. E o Domingo de Ramos, RG. Qual que é o... Domingo de Ramos. Qual que é o bairro que você mora, ô Marcelo? Um dia abençoado. Ah, vamos ver agora... Vamos ver se o Ben já acerta. É só não inventar nome. Vila Jamaica. Santa Paula. Hã? Peraí, Santa Paula. É só fácil. Santa Paula, porque tem Jardim Santa Paula, tem Boa Santa Paula, tem Parque Santa Paula. Só é bairro Santa Paula. Bom, se é o mesmo, é São Caetano. Ah, acertou. Ai, tá ligado, mano. Chupa. Legal, pai, meu. Eu sou, velho. Oh, onde é que você tá que eu tô indo aí, meu? Você sabia também, casal, que era lá? Meu, muito louco, né, meu? Onde é que você tá, meu? Eu tô em casa agora, acabei de sair de serviço. Tá flutuando, meu? Não, tranquilo. Legal. Tá bom. E o time, brother? Tranquilo. Eu sou Corinthians. Vai Corinthians, mano. Tudo nosso. Tudo aí, mano. Primo, sexta-feira? Ó, amigão. Salve. Você vai domingo no jogo ou não? Salve. Não, não vou. Tô de plantão. Vai fazer plantão, mano? Tá trampando com o quê, mano? Tem um plantão lá. Eu sou fisioterapeuta hospitalar. Aí sim, mano. Mas qual que é a área que você atua? Na área de... Eu sou fisioterapeuta. Então, eu trabalho dentro do hospital, em enfermarias e UTIs, com relação à parte motora do paciente e à parte respiratória. Muito bonito seu trabalho, hein, cara? Parabéns. Tem gente que faz aí a parte pulmonar, né, essas coisas. Isso, parte da ventilação mecânica, de tirar o tubo do paciente. Muita fumaça. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pelo seu trabalho. Um abraço para o Adriano, o meu fisioterapeuta. Um abraço para o meu que eu digo, é o cara que eu vou. Ninguém toca, hein? Particular. E o Rodrigo, Ninguém gosta, hein? Meu fisioterapeuta, ninguém gosta. Não, o meu fisioterapeuta, que eu, não é que ele é meu particular. Você não é. Ué, tem o meu que é o que eu vou. O fisioterapeuta que eu frequento. Gente, o Adriano é só dele. Não é meu. Ninguém gosta, hein? Não põe a mão. Nas crises de área de disco, é ele que resolve. E você fala do Corinthians, você viu a foto do Luciano Huck que pegaram? Não. Não. Ele tirou foto, é verdade isso, eu não tô louco. Não. Ele tirou foto... cortando o cabelo, parece que tem um cigarrinho na foto. Só depois ele foi ver. Ele sério? Apagou rapidinho, verdade. É verdade. Mas qual aí doce? Também, viu? O quê? Oh, mas os caras também prestam atenção em cada coisa. Mas eu na hora já brilho. Quem nunca, né? Cortou o cabelo. Quem nunca? Ah, o cigarrinho aquele que você já compra pronto na padoca? Quem nunca cortou o cabelo? Fala aí, Casão. Eu não. Quem nunca o quê, mano? Você já cortou muito o cabelo, Calção? Com certeza, meu. Você corta muito o cabelo? A expressão que eu mais gosto do Silvio é aquela bem bolada. Os caras também pegam no pé por causa de tudo, mano. Deixa o cara cortou o cabelo, né? Do cara, mano. Quem nunca, né, mano? Lógico, mano. O negócio é o seguinte, mano. Ô, amigão. Salve. Com relação ao Guerreiro, por exemplo, o Domingo, a torcida do Corinthians aí, parte da torcida tá dizendo que vai protestar, vai xingar e vai ofender o jogador. Outra parte diz que não gostaria de fazer isso porque considera o Guerreiro aí o herói do Mundial em 2012. Eu, particularmente, o tratarei com indiferença. Eu acho que eu não me sentiria numa situação confortável em tê-lo que xingar, porque foi um cara que representou em 2012. Mas também não vou aplaudi-lo e gritar Guerreiro, Guerreiro, Guerreiro, que nem um idiota, porque, primeiro, ele saiu da forma como saiu do Corinthians. E, segundo, tá jogando num rival. Então, eu particularmente tratarei o Guerreiro com indiferença. Ah, ele não tá jogando, né, mano? Ele tá lá, tá lá. Vestindo a camisa, né? Entra em campo de vez em quando. Qual seria o seu comportamento se você estivesse no estádio, amigão? Eu acho que é mais ou menos parecido com a sua ideia. É, ele vai ser um adversário comum que fez história no Corinthians. Eu acho que tem que tratar como qualquer jogador do Flamengo e incentivar mais o Corinthians. E quando o Flamengo estiver com a bola, é vaiar e bola pra frente. Ah, mas não tem a dúvida que quando ele pegar na bola vai ter. Mas, man, ó, na boa, o Corinthians é pra ser campeão. Você viu a frase do Tite? Corinthians fazendo uma puta campanha. Você viu a frase do Tite? Não. Tite foi, quando perguntaram pra ele isso hoje, o Tite falou aqui, ó. Se eu fosse torcedor, eu iria querer saber é do Corinthians. Corinthiano vive do Corinthians. Em relação ao Guerreiro. O Corinthians fazendo uma puta campanha, o Corinthians será campeão. Tá perdendo tempo gritando algum xingamento pro Guerreiro, mano. Você é louco essas horas, mano. É Guerreiro, mano. Como qualquer outro jogo. Apoiar, casa cheia, 41 mil torcedores lá e bola pra frente e fazer um bom jogo. Daquele jeito, concordo contigo. Ó, amigão, o final do ano tá chegando aí, possivelmente propostas virão pra jogadores do Corinthians, principalmente depois dessas convocações, né? O jogador, quando é convocado, parece que passa mel no cara, né? Todo mundo vem em cima. É verdade. Quem desse elenco do Corinthians você acha que não pode sair de jeito nenhum? Ah, eu acho que o Renato Augusto aí, pela primeira sequência que ele pegou do Corinthians, desde que chegou, por causa dessas lesões aí, fratura no rosto, lesões musculares... É a primeira grande sequência do Renato Augusto e vimos que ele dá conta do recado. Eu acho que ele é o pilar central aí do meio campo do Corinthians. Com certeza é um cara diferenciado. Eu também acho, mano. Renato Augusto, inclusive, quando houver a eleição no final do ano aí do craque do Brasileirão, eu acho que vai ficar entre ele e o Ricardo Oliveira, hein, mano? Ou você acha que o Lucas Lima também corre por fora aí? Olha, eu acho que o Jadson vai levar. Por causa dos números e o Jadson. Eu acho que o Jadson leva? Eu acho que leva por causa dos números, da efetividade do Jadson. Maior assistência, vice-artilheiro do brasileiro e vai ser o campeão. Eu acho que vai ser tudo pro seu Jadson, melhor do brasileirão. Acho que o Corinthians também deve ser o campeão e aí ele leva vantagem. Eu concordo com você, sim. Eu acho que sim. Aí o Jadson vai ganhar Augusto, a bola de ouro, chuteira de ouro, por melhor artilheiro, melhor atacante, com certeza. Vai estar na seleção. E eu acho que o craque vai ser o Jadson. E, Belinho, se tivesse uma bolsa de apostas, você diria com quantos pontos o Corinthians será campeão? Eu acho que já é campeão, mas se você tivesse que apostar em números de pontos, tem 67 hoje, com quantos pontos você acha que o Corinthians se sagraria campeão? 67 ele disputa mais quantos? Tá? Em 21, então, né? São mais 8 rodadas? 7. 21 pontos. 21 pontos com 67. Acho que o Corinthians deve fazer desses 21 pontos uns 15 pontos. Mais 15? Mais 15. Eu acho que o único grande jogo mesmo agora acho que vai faltar pro Corinthians é contra o Atlético. Acho que, do jeito que o Corinthians tá jogando, com cadência, tranquilidade. Então você acha que com 82 pontos o Corinthians se sagra campeão? É, eu acho que vai bater o recorde. Não, mas o sagra campeão antes. Hein? Pela conta do recorde, Tite, 75, velho. 75 é a nota do campeão. O recorde é 100 nota pontos. Corte, o Cruzeiro, né? Fez 100 pontos. Mas naquele ano tinha mais jogos, né? 24. Mas tinha 24 jogadores. Isso. Mas não dá pra comparar. 24 né? times. Não dá pra comparar, são 8 jogos a mais. É, né? 24 times, tá certo. Eu acho que o Tite acertou muito bem na mão, deu muita confiança pro Wagner Love. Eu acho que mesmo o Wagner Love aí errando bastante, eu acho que ele, no geral, deu conta do recado. Eu não tenho a dúvida que se tem um técnico que vai levar grande parte dos louros da conquista, é o Tite, velho. Ah, é, com olha, certeza. O cara... Eu queria levar os louros também. O cara, foi fera, hein? Eu acho que o Tite tem que ficar mais uns 3 anos aí, agora que o Corinthians tá bem estabilizado, tá com casa, colocar essa molecada pra jogar aos poucos aí, começar a revelar meninos da própria base do Corinthians aí, e aproveitar que um vai ser vendido, o outro vai ser vendido, e tentar encaixar esses meninos aí nesse time forte. Já é. Eu acho que é o melhor momento aí para esse Matheus, o Marcial, que eu acho que são grandes jogadores aí que podem ir pro Corinthians. Ô, amigo, e se você tivesse que sugerir algum jogador, ou quem sabe alguns jogadores pro Corinthians ano que vem se reforçar e disputar Libertadores com o esquadrão, cara? Você indicaria quem para que o Roberto pudesse contratar? Olha, eu acho assim que para Libertadores, que é um mata-mata, que é o principal, eu acho que precisa de um centroavante. Se o Wagner Love tiver uma má fase no mata-mata, isso é essencial. E um meia de ligação. Acho que é ali para ficar na sombra do Jadson. Um jovem aí, talento do Brasileirão aí, comprado por um time intermediário. Acho que já seria um bom investimento, assim, e repor elenco. Falando da lateral direito, eu acho, falam muito mal do Edilson, eu acho que ele bate muito bem na bola, eu acho que ele só tá mal fisicamente. Eu acho que se ele tiver uma boa sequência, é um jogador que tem um bom passe de bola, uma boa infiltração e um bom cruzamento. Eu acho que Edilson é horroroso, mano. Então, eu acho que ele só tá fora de forma. Eu acho um bom jogador. A única coisa que ele tem a favor dele é isso que você falou, que é o chute forte. Mas ele, o Edilson, totalmente ele perdido, um bom toque. Cruza mal, não marca uma cadeira. Nossa. Não falei pra você que ele só sabia bater na bola, lembra? Então, eu acho que ele tá mal fisicamente. Ah, mas o Edilson já tem tido algumas sequências. Eu concordo com o Mano, viu? Eu acompanhei bem o Edilson. Ele teve uma sequência agora com a lesão do Fagner, Benji. O Edilson já tá jogando umas 5 partidas eu, aí, pô. Eu concordo com o Mano, amigão. Eu concordo com o Mano. Eu vi o Edilson no Botafogo bem fisicamente. Não tem muita diferença, não. Não. Ah, então. Se viu no auge, eu acho... Sabe o que, amigo? Eu não gostava do Wagner, pra falar a verdade. Eu não gostava do Wagner, né? Wagner. Eu não gostava. Ele se encaixou bem. Eu acho que a lateral esquerda do Corinthians tá muito bem servida. Talvez, então, lateral direito. Mas lateral direito no Brasil também é tão difícil. Mas, amigo, por exemplo, o Fábio Santos, ele saiu... Era um jogador extremamente importante para o Corinthians. Sim. O Wendel entrou no lugar dele, particularmente falando, preferia ainda o Fábio Santos. Não, mas o Wendel é bem melhor. Então, mas é que tá. O Fábio Santos eu acho que era mais completo. O Wendel ataca melhor que o Fábio Santos, mas eu acho que na recomposição o Fábio Santos marcava melhor que o Wendel. Mas enfim, o Wendel entrou ali, ocupando a posição que era do Fábio Santos, e ele conseguiu suprir a altura. Mesmo eu achando que o Fábio Santos era um jogador mais importante, teoricamente, no esquema do Tite, era um cara que funcionava melhor na recomposição, mas o Wendel ele não deixou nada a desejar. Ele conseguiu substituir o Fábio Santos à altura, e a torcida do Corinthians falou, porra, precisa trazer um lateral. Agora o Fagner na direita, cara, ele se machucou e entrou o Edilson. Porra, cada lance que tem em cima da lateral esquerda aqui do adversário, ou a meia esquerda, é em cima do Edilson, mas o cara ele fica perdidinho, e parece uma barata quando você espirra um veneno perto dela, já sai correndo e não sabe o que faz. É o Edilson quando o adversário tá vindo pra cima dele com a bola, cara. É complicado, velho. É cada susto, mano. Tanto é que o Corinthians, a última derrota que o Corinthians teve no Campeonato Brasileiro foi contra o Inter jogando em Porto Alegre, numa jogada em que o Paulão, zagueiro do Inter, deu um drible da vaca no Edilson. Meu Deus. Mas não foi nesse jogo que ele entrou no lugar do Fagner machucado? É Fagner. Fagner. Não foi nesse jogo que ele entrou? Com F de vaca. Com F, Fagner. Josué. Não foi nesse jogo que ele entrou, que ele se machucou logo no começo? Eu não me recordo, cara, se eu foi nesse jogo. Eu não me lembro, é esse jogo. Mas eu acho que ele não começou essa partida do Edilson, não. Acho que ele entrou no decorrer, sim. Isso, foi que ele se machucou. Tanto que o lateral titular tá sem jogar até agora. Talvez um lateral direito, mas eu acho que tem que focar, como na pergunta, e a gente tá focando no lateral... É um centroavante. Na Pá Libertadores tem que fazer gol no mata-mata. Eu acho que vai dar um bom remember aí, Santos e Corinthians na Libertadores do ano que vem, hein? Você deveria cortar o cabelo comigo, cara. Por quê? De verdade. Toda vez que eu vou cortar o cabelo, me dá uma loucura. Meu amigo, e o Edilson ele entrou no lugar do Wendel nesse jogo, não foi do Fagner, não. Ah, foi do lugar do Wendel. Naquele lance ele tava na lateral esquerda. Quando você corta o cabelo, então, você sai com muita fome. O cara, né? Já é ruim, como com vocês certeza. Falam, a lateral esquerda. Ô, Marcelo, salve. Grande abraço pra você, obrigado pela audiência, viu? Pô, muito obrigado aí. Vocês são excelentes aí, parabéns aí. Vocês são bem divertidos, um zoando o outro. Com Together, velho. Torcedor de vocês. Tem que falar com o torcedor mesmo. Falar o que tem a notícia e falar o que tem com o coração aí. Parabéns aí. Escuto vocês há um tempo, sou natural de São Sebastião, no Litoral Norte. Ah, deu pra perceber. Boa, legal. Boa. Oh, deixa eu te falar, isso aqui na Beco 3 ali da Vila Madalena hoje, hein? 10h30. Fica catando conchinha. Como que lugar que é? É perto do RG lá. Como chama? É o Beco 3, sabe aquele colorido, pichado, é? Ah. Ali é o Beco do Batman. É, meu, 10h30 da noite você vê o Batman, o Homem-Aranha. Por isso que é. É Beco do 3, é Beco do Batman. Podia até o Hulk lá, viu? Posso falar com o Corinthians? Se tiver chovendo, sai de lá, hein? Diga, diga. 4. 4-0? Mas aí os flamenguistas vão chorar demais. Vai sapecar o Flamengo, vai ser show. Tá bom, então. Falou, um abraço pra vocês. Valeu. Valeu, cara. Valeu. Esse foi mais um Momento Sem Parar. Como é bom sem parar. Nossa, ainda vai chegar fim de semana, vai pegar a estrada, né? Travessa livra uma Elton, cara, né? Meu Deus do céu. Viu, Casão? Se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica, hein? Olha, o Sem Parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram o seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam o Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem Parar em todo lugar. O Sem Parar tem um negócio muito legal. Tem alguns shoppings, não sei se são todos, né? Em vários shoppings, você deixa o carro lá no sistema VIP, por exemplo. Você deixa lá o carro, beleza, você pega o negócio. Aí quando você vai retirar o carro, você só põe lá o papelzinho de estacionamento, você escaneia ali, pss, já lê, já trazem o seu carro, você não precisa passar cartão, precisa passar nada. Eu uso direto. É bom demais. Facilita a vida. Facilita. Muito, prático, muito. Prático. Estádio 97 também tem oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ô, vó! Oi, meu amor! Fala de nós aí. Teu time já vendeu 15 mil ingressos pro jogo contra o Sport. É. Tá? 15 mil? Vai ser, vai ser em Pacaembu. É, Pacaembu. Não é muito não, viu? Perto do que vinha, viu? É 9, né? Jogo balada, né? É, 9 horas. É sábado o jogo? É sábado, amanhã. Oh. Ah, vai bater uns 25 bate, não bate não? Ah, acho que sim, viu? Pacaembu? Torcida meio que largou mão. É, eu acho que vai mais, hein? Outra, a torcida meio que deu um give up ali. E vai segurar o dinheirinho pra quarta-feira também. Olha, é que tem o jogo quarta-feira, né? Já que você tocou no assunto, acabei de receber um informamento aqui. Informação, isso. Mas vocês não vão querer que ela com 90 anos vá aprender, né? Mano, é que ela já tá falando pela segunda vez informamento. Ah, mas ela esquece o que ela ouviu a meia informação, né? É isso, vamos. Que, olha só. O Amaral, o Vitor Ramo, o André Escroto e o... É Giroto, vó. Por que que você tá falando pra ela? Que ela vai não... chamar o cara de escroto. Não, é assim, ó. E o... Mas com 90 anos... Nossa, eu queria que ela chamasse o quê? E o Elvídio, o Paulo Pobre tá de saco cheio, vai Nobre. Emprestar. Nobre. Pobre, não tem nada. Se fosse pobre, o Palmeiras tava numa pior, vó. Tirando o André, ele vai emprestar esses meninos ano que vem, viu? Repassa aí, quem são? Ó, o Vitor Ramos, que também vai voltar de empréstimo. Vitor Ramos, zagueiro. Andrei. Andrei Giroto. É. O Andrei Giroto, te falei, tem a provar, acho que vai pode ir pra Alemanha. É, mas ele Alemanha. É do América do México lá, né? De Minas. Aí, o... América do México de Minas? É. América do México de Minas. Vamos lá, me perdi lá, toda. Okay, o Egídio? Seu vídeo, aí você é emprestado. Ah. E o Amaral? O Amaral? E o Amaral e o Vídeo seriam emprestados... Os quatro, o Paulo Nobre não quer mais? É, já tá de saco cheio, parece. É mesmo? Pô, uma informação boa aí, antes uma de decisão. É, tal, informação boa, agora... É que a avó gosta de ouvido, né? Devia ficar mais, né? Não tem nada definido ainda. Mas o Egídio já comeu o bolinho da avó? Já comeu, ele é um bolinho, avó. O Egídio comeu o bolinho da avó? O Egídio já comeu a avó? Ele olha, ele é ótimo jogador. Ele entrou mal contra o Tapetense lá. Mas ele é ótimo jogador, viu? Comeu o feijão da avó? Já comeu, ele é bonzinho. Ah, já comeu o feijão, hein? Menino, olha, o menino respeitador de igreja. O Palmeiras precisa disso, viu, Jojo? Ele limpa os pés antes de entrar na casa da avó? Limpa, com certeza. Ele é educadinho, pede os bolinhos pra avó. Eu que tô, ó, desses aí, eu acho que só ele que não devia ir. O resto pode ir embora. Mesmo. É mesmo, é. Mas o Vitor Ramos começou bem, não começou? É, mas depois do último jogo, eu acho que ele se queimou de vez, viu? Ah, é? Foi mal demais o último jogo, é? Você não acha, Jojo? Quem é o... Vitor Ramos? Olha, o Palmeiras está vendo mal alguns jogadores, não é só ele, né? É porque o Thiago Martins do Paysandu vai voltar pro Palmeiras, tá emprestado. Vários jogadores indo mal aí, né? Então não dá pra criticar um só, né? Não, mas eu digo assim, você não prefere os meninos da base? Ah, eu acho que precisava dar um pouquinho mais de chance pra esses garotos da base. Sempre falei isso, mas de mandar embora, não sei. É porque ele tem que pagar no final do ano um dinheirão pra ele. Aí não dá, né? O André Escroto também, então eles vão embora. Giroto, desculpa. É, mas ainda não tá definido, mas é um informamento que chegou. Dada informação. Estourar aí, depois tá os certo. Caras... Né, mais alguma coisa, avó? Não, na verdade é só isso mesmo. Então tá bom, até pintou uma informação aí, sei lá, né? Mas é fidedigno? É do Fox Sports. É fidedigno. Que o dirigente do Cerro Porteño disse que o São Paulo está realizando novas investidas para contar com o zagueiro Lugano em 2016. Que bobagem. Porra, não quis em 2016. Mas ele não falou que tem uma multa? Vai querer não, tem, não, não é multa, que não se tem, não uma tem. Cláusula que se o não São tem. Paulo chegar não tem multa? Não tem. Então, O Lugano não é nem pra idade, o Lugano tá com 35, né? 34. Não, agora... O problema do Lugano que o Lugano, cara... Não... Faz tempo que o Lugano não joga. Mas bem, já, joga. O Lugano no auge gera tá médio. Jogando. Não jogava, tô falando em gol. Aliás, outro dia ele vem fazendo gols até. Não, jogar em Lugano alto no nível. Auge gera médio. Não, gente. Eu sei. O Lugano no auge gera médio. Mas bem, já, os caras vão conversar. Os caras agora. Os caras agora vão começar a jogar na onda da torcida, né? A torcida gosta do Lugano. Mas posso falar, mas eu vou falar, não tô dizendo que. Hoje, por exemplo, hoje, se você analisar quem o São Paulo tem de zagueiro, por que não ter o Lugano? Hoje. Pega quem entra em campo como zagueiro pelo São Paulo, que você pega lá o Luiz Eduardo, do São Caetano e o Lucão, sinceramente, eles nada fazem de tão bom que o Lugano não possa fazer aos 34 anos de idade, entendeu? Mas ele vai queimar a imagem dele. É pior que isso. Não é isso que eu tô dizendo. No meu ponto de vista, na minha opinião, o Lugano precisaria ser contratado sim para fazer parte do elenco tricolor. Porque o São Paulo precisa de um cara ali de elenco que substitua Rogério Ceni. Ele precisa de um cara que seja o comandante de grupo. Mas quem jogaria com o Lugano? Sombra, mas você vai tirar um jogador que está encerrando a carreira para trazer um que está prestes a encerrar? Não, você não está entendendo. Um grupo não é só aquele que entra em campo, os 11 que entram em campo para jogar uma partida. Um grupo tem um dia a dia. O grupo tem o vestiário, tem o pré-jogo, tem o pós-jogo. É grupo, gente. É alguém ali dentro do grupo que precisa compor. Pode ser que ele não seja nem titular, mas você precisa tê-lo. Você precisa ter referências, cara. Você precisa ter referências. O Ganso não vai ser essa referência. O São Paulo vai perder vários jogadores, e a sua maior referência, que é o Rogério Ceni. Depois que foram embora esses caras aí, quem que você vai olhar lá pra dentro e dizer que é um cara que tem as costas quentes junto ao torcedor? Pra chamar na chincha ali o nego dentro do elenco e fazer cobrança. Que é o Michel Bastos? Vocês estão de brincadeira. É isso que eu tô dizendo. Não, eu nem vejo o Michel Bastos como esse cara. Grupo não é só aqueles 11 que entram em campo, hein, gente? Mas o Corinthians conseguiu montar um time sem ter essa referência do passado. E o que calhou ali foi um bom trabalho e a qualidade, Sombra. Eu acho que o São Paulo precisa se desprender, talvez, desses rótulos de... Ah, precisa ter aquele cara que é uma referência, aquele cara que fez história. Precisa montar um elenco de qualidade com vergonha, Eu concordo cara. Plenamente com o Mano. Eu vou dizer mais. A chance do Lugano... Mas a referência do Corinthians está no banco. Então, mas o São Paulo tem que achar a sua referência. Busca um cara... O único que é referência... Que poderia ser a referência do banco, chama-se Muricy Ramalho. Talvez o Cuca. Eu vou dizer um negócio pra você, respeito a tua opinião. Pra mim, trazer o Lugano agora seria um absurdo. É um tiro no pé. Vai manchar a história que ele fez no São Paulo em 2005. Pode falar, você trazer um jogador de 41, 35, para substituir um de 41, é um absurdo. E eu vou te falar, na minha opinião, a possibilidade do Lugano voltar pro São Paulo é zero. Também não acredito que o Lugano volte, mas não. Se houver o convite do São Paulo, acho que ele vem. Não, eu não acho que vai ter o convite. Então, mas se houver... Eu não acho que vai ter o convite do São Paulo. Mas se fizerem, ele vem. Se ele volta correndo, abanando o rabinho. Não é deve assim, ser louco amigo. Pra voltar não pro é, São não, Paulo. E vai ter uma puta de recepção aqui. O Lugano nunca... Ele exigiu no contrato dele, Benjamin, que houvesse uma cláusula, caso o São Paulo fizesse uma proposta, que não haveria multa rescisória. O Lugano não é louco pra voltar pro São Paulo, não, senhor. O Lugano um dia... O Lugano tem uma identidade com São Paulo. O Lugano adora São Paulo. Um dia o Lugano falou o seguinte: olha, eu adoraria encerrar a carreira no São Paulo. Benjamin, tem uma multa no contrato dele, tem uma cláusula rescisória que ele, se pintar a proposta do São Paulo, ele sai sem pagar nada. Porque ele quer encerrar a carreira no São Paulo. Encerrar a carreira no São Paulo é bom pro Lugano, é ruim pro São Paulo. Mas eu também acho. Isso é outra coisa. É isso que a gente tá discutindo. Agora, nós estamos discutindo convite, isso. E, ó, ele volta. E até hoje, desde que o Lugano... O cara tipo uma cláusula rescisória assim, se as e desde que o Lugano foi embora do São Paulo, quantos anos faz? Faz um tempinho, hein? 6, 7. Faz um tempinho. Nunca teve uma proposta pro Lugano voltar. Até porque uma vez ele tava no Fenerbahçe, falaram que ele chegava segunda-feira, eu liguei pra ele, na Turquia, e ele falou pra mim, não foi alguém, ele falou, olha, eu não volto agora, eu tô na Europa. Ano passado é que teve essa onda aí de Lugano. Não teve nada. Não teve com o Aydar aí. Não teve proposta. Não tô dizendo que teve proposta. Tô dizendo que teve o buchiche. Mas o Lugano no São Paulo é igual o Tevez no Corinthians. Todo ano vem. Não, mas é diferente, Benji. O Lugano, ele nunca esqueceu o São Paulo. Tanto é que ele foi jogar um jogo pela seleção uruguaia. Ele não esquece o São Paulo. Ele tava com uma garrafinha de água lá, a garrafinha era do São Paulo. Vocês diziam que era mentira. Ele assinou um contrato com o Cerro Porteño. É o Cerro Porteño que ele tá hoje, não é? É o Cerro Porteño. Ele exigiu que houvesse no contrato dele uma cláusula rescisória que caso pintasse uma proposta do São Paulo, ele sairia sem pagar nada. Você deturpou o que eu falei. Eu não falei que o Lugano tem uma paixão pelo São Paulo. O que o Lugano falou pra mim uma vez é o seguinte: eu só jogo no futebol brasileiro se for no São Paulo. Sim. Teve uma época que falaram que ele tava indo pro Inter. Ele falou: eu só jogo no São Paulo. Que ele tem uma adoração, uma paixão pela torcida, pelo São Paulo, pela torcida, isso é incontestado. Tô falando o seguinte: que nunca teve, desde que ele foi embora, nunca teve uma proposta no papel. Lugano, tá aqui, ó, pra você voltar. Nunca teve. Bom. Agora trazer o Lugano com 35 anos, São Paulo se desmantelando. E a eleição no São Paulo tá mesmo marcada pra terça-feira. A oposição chegou a cogitar entrar aí na. E o Rui do Chapéu? É Rui do Chapéu que você falou? Não, é o Homem do Chapéu. O Homem do Chapéu. Qual o nome do. Rui Chapéu é o cara do bilhar, mano. Newton. Chama Newton, hein? Beleza, auditório! Que eu não sabia, fiquei sabendo. É genro do Fernando Casal de Rey. É, eu tive essa informação, tá vendo? É genro do casal. Então ele tem uma muralzinha, né? História, né? Não, história não. Não, história. O Fernando não. Tem história. História, né? Não tem. Pode ter um Fernando... bom suporte. História, quem tem é o casal de Rey. É, o casal de Rey tem história. Ele pode construir uma história. Isso. E a informação que eu tenho é que o Lugano vem pro São Paulo no final do ano pro jogo de despedida do Rogério Ceni. Ah, é? Aí sim, ele vai jogar o jogo de despedida. Mas, que não mas volta como vai jogar o jogo de despedida? Não, é um amistoso, então. É, um amistoso. Esse negócio é despedida aí. Entendi. Não que ele volte, ele não volta pro São Paulo. Esquece. Posso depender do Ataíde? Não, lógico que não. O Ataíde é o vice-presidente e já disse que não. Seria um absurdo do ponto de vista do Ataíde se ele negou tanto trazer antes, trazer agora, né? Paradoxal, seria ridículo, né? Seria ridículo, né? O Ataíde agora trazê-lo, porque o vice-presidente de futebol é o Ataíde. Sim. Agora, é que hoje eu tava vendo até na coluna do Jorge Nicola, será que o Ataíde será o vice de futebol em 2016? Bom, tudo indica que são sim. Apenas informações, né? E uma outra informação aí, Sombra. Olha o cara do chapéu aqui, Benjamin. Esse é o cara? É. Como também eu vou te falar. Mas, ó, uma outra informação que eu ia falar. É a última de São Paulo e eu vou te falar. Mas difícil o Doriva continuar. Deixa eu ver, mano. Isso também... mas isso aí... Eu diria pra você que o São Paulo já está procurando um novo treinador. Se for no mercado nacional, ia atrás do Cuca. Eu tava vendo aqui também nacional, no UOL. Nacional não, internacional. Ele tá não. Mas ele tem contrato até o final de 2016, né? Mas você sabe como são as coisas, né? Tá vendo aqui também no... Tem multa. Sei, bicho. E lá paga, hein? Lá não tem acordo. Você sabe que eu trabalho direitinho. Se quiser eu voltar, eu volto. A gente trabalha direitinho. Se voltar, não? Essa é uma outra coisa. Há quem diga que há uma ala muito forte que apoia o Leco. Sim. E que quer a volta do Muricy. O que pega, talvez... É o seguinte, né, meu? Que o Muricy também tem adoração pelo São Paulo, a gente sabe. O Muricy gosta do Ataíde, porque o Ataíde blindou. Se voltar o Gustavo, é mais um parceiro também pro Muricy Ramalho. Ele gosta. A questão é, será que o presidente Leco vai querer? Eu tava fazendo curso porque lá em Barcelona. Porque talvez naquela ocasião da demissão do Muricy, um dos que dizem não queria mais o Muricy era o Leco. Há quem diga que o Leco talvez tenha suas preferências e que não seja o Muricy. Mas quem está perto do Leco, dizem, gostaria sim. E pede, pô, traga o Muricy de volta. Acho difícil. Só se o Muricy abrir muito a mão muito salário. Do salário. O São Paulo não vai trazer um gastar treinador dinheiro. Caro. Então, mas quando ele saiu do São Paulo, ele ganhava bem menos do que os patamares que ele tinha em Santos. O patamar do Muricy hoje para o São Paulo é alto, te digo. O São Paulo vai tentar. Agora. O São Paulo vai tentar um treinador com custo mais baixo. Tá certo, tô. Tá o São Paulo ano que vem, meu. Torcedor tem que, o torcedor vai ter que ter paciência. O São Paulo não vai. É. Não adianta ficar sonhando tá aí. Tá quebrado? Não adianta sonhar que vai vir o fulano, o ciclão, vem treinar. Não vem. São Paulo, eu acho. Aí, essa parte é do achômetro. São Paulo vai apostar muito em jogadores de lá da base. É o mínimo que tem que fazer também, né? Tá, e aí tira o Dorival e vem quem? É, aí que tá. Olha, RG, os caras estão vendo lá nomes. Eu acho que não. Eu acho que será um nome de impacto pela falta de impacto. Pô, então já deixa o Dorival, né? Não vai ficar o Dorival. Pela falta de impacto. É porque senão você começa um processo que não tem. É uma bola de neve que não acaba mais. Porque você vai, o São Paulo vai trazer um treinador. Não é trabalhar com figurão. O São Paulo, é trabalhar o São com base. São Paulo vai trazer um treinador. Pode anotar que eu tô falando e me cobra aí, em janeiro. Quem seria? São Paulo. Não, o nome não, eu não sei. Eu tô falando o seguinte: São Paulo vai trazer um treinador em janeiro, acostumado a ter um jogador de categoria de base. Cara que sabe trabalhar a base. Ah, então prepara o Dorival pra isso. Ah, não, não, vai, não, não é assim, o Dorival. A Doriva já tá queimada. Possíveis nomes. RG, esquece. É, já chegou, né? Já chegou saindo. O Dorival já chegou saindo. Eu não tenho possível. Não, eu sei que você não tem informação, mas quem é esse? Não o Dorival foi infeliz. Trabalha com categoria de base? Eu não sei. Eu não sei quem sei. Tem um monte aí. Ele entrou saindo, o Dorival. Hã? É. O Dorival entrou saindo. O Dorival foi o técnico mais mal escolhido da história, do pior momento da história. Eu falei, complicadíssima coisa. Falei, o Dorival não foi mal escolhido. O Dorival chegou na hora errada, velho. Escolhido pelo cara errado na hora errada. Na hora errada. É, então, pode ser que o Dorival se viesse numa outra situação, em janeiro. Concordo. Se o Dorival vem em janeiro, entendeu? Agora, o Aidar é um baita do irresponsável, não só por tudo que ele fez de errado. Ele jamais poderia ter contratado um treinador no meio daquele furacão e todo. E ele sabia que não ia ficar, hein? Não é, mas pessoas assim, não, elas jamais acreditam que elas vão cair. Depois se diz... Eu duvido que ele acreditasse naquele momento que ele ia cair, cara. Ah, eu acho que sabia, hein? Sombra. Opa. Sombra. É a mesma sombra. O bicho tava pegando. O Silvio tá pegando. Se pra gente que tá aqui do lado de fora, tamo vendo, você imagina nos bastidores, pressão lá dentro, caramba. Não pega um treinador. Acordo, Benjamin. Não pega o treinador. Pô, foi, né? Depois esses caras falam: não, eu sou um apaixonado pelo clube. O meu. Por que apaixonado? Os caras fossem apaixonados não só pelas atrocidades que esse cara cometeu. E tem mais: o Conselho de São Paulo tem que mostrar lá, hein? O assunto tá esquecendo, né? Vai. Já faz tempo que eu não ouço falar da gravação, dos escândalos. Tem que mostrar, tem que mostrar. O tapete tá enrolado, velho. Tá desenrolando, desenrolando. É, bom, meu velho. Ó, só tem mais 30 minutos pra fechar o leilão do Estádio 97. Opa! Leilão das notas musicais. Se você quer jogar no gol no fim de ano lá no Morumbi, tá bom? Na promoção eu vou jogar no Morumbi. Tá. Hoje tá valendo uma vaga de goleiro. Sim. E o maior lance vai ganhar o direito de jogar no Morumbi. Ou no time do Aloysio Chulapa ou no time do Miller. Os lances estão válidos até às 7h30. São quilos de alimentos não perecíveis, exceto açúcar e sal. Então vai lá, acessa 97fm.com.br/Morumtri, tá bom? Consulte o regulamento e dê o seu lance. Apoio da Passaporte FC e da Carole Trans. Valeu, um abraço aí todo mundo aí. Passaporte FC que possibilitou a gente conseguir essas vagas aí pro pessoal jogar. E também a Carole Trans que vai armazenar todos os alimentos doados. Daqui a pouquinho, Benjamin, você se prepara que eu vou fazer um desafio pra você. Você não faz agora? É agora. Desafio agora. Vai, pega o cara agora. Não, pega o cara agora. Vai medrar pra mim aí ou não? Vai. Eu preciso dar uma saída agora. Não, Benjamin. Não, pega o cara agora. Peraí, você é louco por futebol, a gente já sabe. Desafio. É doidão, doido por... É, vou desafiar. Agora eu quero te propor um desafio aí, Benjamin. Vamos ver se é bom mesmo. Vamos ver se você é o cara agora. O negócio é o seguinte. Responda pra mim. Você é 100% apaixonado por futebol? 100%, totalmente, 100%, totalmente. Então vamos lá. Quero ver se você é bom de memória ou se você já deletou da sua cabeça aquele gol do Edmundo, animal Edmundo, na final do Campeonato Brasileiro de 94 entre Palmeiras e Corinthians, onde o Palmeiras massacrou 3 gols em cima de você. Lembra? Não. Acho que lembra. Põe aí o gol pra ele narrar e quero ver. Você quer que desafio você procure o gol? Você vai narrar o gol do Edmundo agora com uma emoção. Eu sair. Quero ver você narrar agora. Eu sou combinado com o seu 7 atendentista. Vai, 100% de futebol, não é? 100% de futebol, eu sou. Hã? Eu sou. Vamos lá. Vai valer a pena, ó. Vai por mim. Vai valer a pena. Eu queria saber por que eu me ferro. Benjamin, vai por mim. Vai valer a pena. Qual foi o jogo, Dudu? Vai valer a pena. Palmeiras e Corinthians, final do Brasil. Aliás, foi no Pacaembu. Esse jogo foi no Pacaembu. Certo? Final do Brasileiro de 94. Né? Estava, eu tenho uma foto, eu e meus amigos no Alambrado ainda. Tava lá, é? Tava. Então, você vai então não enrola, Benjamin. Vai, 100% aí, velho. Vai, essa narração, é nessa hora. Vai, 100%? Vai. Sou 100%. Então vai. Mas nessa hora aí, eu tinha, me lembro que eu fui no banheiro, tava uma diarreia. Não, vai, velho. Mas aí, o Sombra coloca pro cenário. Mostra que você é 100%, vai. Tá lá. Quer ver o vídeo? Quero ver se é 100% mesmo. O vídeo? Mesmo. Prova. O vídeo? O vídeo é do Palmeiras. O vídeo do Edmundo fazendo o gol. Vai. Ela tá procurando você, o gol, pô. Nossa, o Sombra é lento, né? É. O Bal tem razão. O Bal outro dia falou assim, dependendo do Sombra fazer a produção do programa, ele tava na roça. Porra. Foi 3-1 o jogo? Sim. Meu 3-1. Deus. 3-1. Meu Deus. E o Corinthians foi prejudicado nesse jogo. De novo. Por que não combinou antes pro João? Meu Deus. Que nada a ver. Parece um time massa que ela tem esse papinho de mãozinha, não. Garfar o Corinthians. Toda hora garfa vocês. Garfar. Não sabe perder? Não chora, galinha. Vai, Benjamin. Sombra. 93. Ganhamos só pra explicar pro Sombra. Amanhã é sábado. Mais duas, três. Amanhã é sábado, não tem. Está 97, Sombra. E daí? Não tem talento? E tem um botãozinho aí que pula mesmo. Você tem razão, Bá. Vai, tem razão. Ô, oh, bicho de vaca. Tem gol do Edmundo, final de 94. Vai, Benjamin. É a final. Mas você vai ser mesmo? Essa zoeira ou é sério? Ah, é sério, vai, porra. Aqui, vai. Pô. Ué? Narração. Tá esperando o quê? Você não é 100%, pô? Tá louco? 100%, 100%. Mas é mesmo? 100%. Então vai, ó. Vai, pô. Vou garantir pra você o seguinte. Você não vai se arrepender. É melhor narrar que se depender do Sombra. É, nós estamos no Réveillon e nós estamos aqui. Ah, então narra aí, vai. Você tava no jogo, você lembra, ué. É? Vai. Vem descendo. Vem descendo. Que é ladeira? É. Calma. Com emoção, hein? Com era emoção. Vai. Ó, sabe o que eu vou fazer? É. Eu tenho certeza que vai ter a volta ainda. Mas eu sou 100% também. Se eu precisar fazer, eu faço. Não tem problema. Vai. Amém! O time do Palmeiras, final do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Corinthians no Pacaembu. Palmeiras com jogão, Palmeiras com timaço. E lá vem descendo o time do Palmeiras. Vai, ele tocou Edmundo. Edmundo tocou pra Zinhozinho. Tocou, voltou Edmundo. Edmundo rolou, driblou, bateu. Gol! Animal, Edmundo! Animal, Edmundo! Aê, boa! Mostrou, tá vendo só vovó, meus amigos? Tem que ser assim, velho. Isso aí, mostrou que o Benjamin é 100% apaixonado por futebol. É assim. Benjamin de recompensa saindo daqui, a Itaipava é por minha conta. Falei pra você que ia valer a pena, Itaipava é comigo, velho. Ainda bem, porque eu sou 100%, eu sou 100%, você tá esperando o quê? É, isso aí, se você também é 100% também apaixonado por futebol, como meu amigo Benjinho aqui, fique ligado, porque olha, Itaipava tá com uma série de surpresas pra você, hein? É, quem sabe aí você não é surpreendido também, hein? Itaipava, meus amigos, a cerveja 100%, mas atenção, beba com moderação. Já foi o gol do Rogério, agora com o Edmundo. Sabe o que é mais engraçado? Eu só espero que tenha a volta também, que eu possa retribuir esses, nessas, né, também quero, viu? Calma, você vai ter 100% de volta. Sabe o que é mais engraçado? Essa época, 100%, eu vou ter 100% multiplicar por 10, me aguarde. Fala, vó. Não, essa época o Zé Roberto já jogava. É verdade. Ele jogava em 96, na portuguesa que era... Na 94 já tava. Já tava. Você vê que em 2015... Ele tá jogando. É o que mais corre no time. Em alto nível e tá aí brigando por título. É, o Rogério Ceni já jogava. Verdade. Rogério Ceni. É porque não é jogador de linha, né? Por isso que é verdade, já jogava. E lembrando que o Zé Roberto renovou com o Palmeiras já por mais um ano, né? Graças a Deus. É isso aí. Foi como corriu o Zé Roberto. Estádio 97 da Energia 97 FM tem oferecimento de impermeabilizantes Recubriplast. Máxima proteção para toda a sua casa. Também BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Ser construindo com valor. Vamos aos ouvintes. 3284-7097. Dodô, vai tocar aqui o nosso Asdrubal, Dodô. Beleza. Esse gol que o Benjamin narrou vai dar sorte pra nós, vovó. Você vai ver. O jogo nosso no Pacaembu. Alô? Deus quiser. Alô? Alô? Quem fala? Oi, Domênico. É o Fabiano Rodrigues Capelo. Ô, Capelo. Você é parente do Capelo, do treinador, do Fábio Capelo? Porra. Quem me dera, hein, Benja? É. Quem me dera. Eita. Ô, oh, meu velho. Não, não sou não. E quantos anos você tem? 3.7. RG. 3.7. Oi, hoje. Manda aí, hoje. E vou dizer a campo. Aí, ó, sexta-feira, eu ia falar isso. Murcha, hein? Olha lá, RG. Olha o 20. Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado. Sim, tá brincando. E depois de amanhã é domingo. Sala de paz pra RG. Sendo... Ai, que graça. Hoje é sexta, amanhã é sábado então, e depois de amanhã é domingo. E sendo amanhã sábado, é dia de. Dia de? De dar aquela. Cortar daquela... o cabelo. Eu preciso cortar o meu. Eu preciso cortar o pouco que eu tenho. Olha, Domênico, repica pra mim, por favor. De graça. Pode vir. Pode ir lá? Ah, amigo. Oh, mano, corta o cabelo dele na maquininha, velho. Onde é o troço lá? E qual que é o bairro aí? Ô, Benjinha, vamos ver se você tá rápido aí. Não inventar nome, amigozinho. Não, aqui não tem. Inventa tem nome. Não se inventa bairro. Inventa. É Vila Mirante. Não entendi? Vila Mirante. Ah, espera só um minuto. Tem um Jardim, Mirante. Não, mas tem, gente. É esses dois tipos de bairro que a gente confunde. Tudo bem, Vila Mirante. Você fala, vai lá no Vila Mirante, mas o Vila Mirante que eu conheço tem na Zona Oeste. Zona Oeste aonde? Mas aí você fala da Zona Oeste. Zona Oeste é muito ampla. Não, peraí, eu te falo. Perto de onde? Perto de Osasco? Não, perto de onde? Não tem nada a ver com Osasco. Não, nada a ver. Nada. Ô, Domênico, por favor, eu te atrapalho nas coisas? Não. Então não me atrapalha. Perto do Jaraguá. Benjinha, Vila Mirante é Pirituba, mas vai. Ó, pera só um minuto. Quando você sai, só um minuto. Quando você sai de Pirituba, quando chama aquela avenida que você faz a volta ali? É perto. Então, Benjinha, é perto. Então, por favor, nunca mais faça isso no ar. Beleza. Tá, a próxima vez que eu ligar, não vou fazer mais. Tá desculpado. É o GPS mesmo. Tá desculpado, tamo junto. Valeu. Eu quero mandar um parabéns pro meu amigo que mora aí perto. Vou dizer. O Bambu lá da Estopim, Bambu que é lá de Diadema. Hoje é aniversário do Bambu. Bambu. Aniversário do Bambu de novo. Bambu? Hoje é. O Bambu. Bambu faz aniversário junto com o Pelé. Parabéns pro Bambu lá da Estopim. Silvio, calma. E o Bambu? Calma. E o Bambu? O Bambu tá lá em Diadema, lá fazendo as bandeiras pra domingo. E o Bambu? Aquela abriria é mal educada. Mal educada. E qual que é o time, brother? Campeão brasileiro de 2015, Domênico. Corinthians, que Dodô. Corinthians. Calma, não acabou, não acabou. Não acabou, Domê, chega. Acabou. Eu tô desanimado, chega. Acabou mesmo, é? Acabou. Desanimou? Deixa eu só agradecer aqui, ó. O senhor desanimou, cadê o galo? Não tem que acreditar? Agora chora, otário. Eu vou dizer uma coisa. Chora, trouxa. Eu vou tomar um café. É muito edificante quando o homem é capaz de reconhecer a sua derrota. Eu torci muito, achei que o Atlético tinha o melhor time. Então, chupa. Mas os caras peidaram na tanga, RG. E aí deu Corinthians. Então, segundo. Agora o Atlético ficou com chance. Ele tirou. Domingo eu tô lá. Então, segunda-feira, dois pacotes de Itaipava aqui, é isso? Não, segunda já não. Ué, acabou? Nós vamos tomar isso no final do ano. Não, cacete. Não. Você não deu data. Não. Você deu que eu ia pagar. Corinthians campeão. Ô, amigo. Não, mas calma. Seja 100%. Nós 100% eu vou pagar, mas nós vamos tomar juntos aí. Ô, amigo. Só pra agradecer, mano. Tem um WhatsApp pra nós dois, só um minuto. O Bambu lá da Estopim foi Benja. E, mano, obrigado pela lembrança do meu aniversário. E, ó, segunda-feira as camisas da Estopim chegarão pra vocês. Obrigado pelo carinho de sempre, Bambu. Não, e ele vai fazer o churrasco aí com coxinha ali, porque o churrasco de pobre é assim, você enfia coxinha no povo antes. Coxinha? Coxinha. Como assim? Coxinha de frango? É. Ah, coxinha, mas é bom coxinha. Então, mas é que tá, é mais barato coxinha do que a picanha. Claro. Então você serve bastante coxinha e quibe. Mas quanto é o quilo? Por exemplo, quanto é o quilo da picanha que você compra e quanto é o quilo da picanha que o Benja compra? Ah, a picanha que eu compro lá quebrada é R$32 o quilo. Comprei uma picanha. A picanha que o Benjamin compra é prêmio. Você não sabe nem quanto é o quilo da picanha? Cara, se você botar a picanha do Benjamin lá é prêmio, é R$138 aí 100 gramas. Se você colocar uma picanha, um açaí, uma fraldinha, uma maminha. Uma linguiça. Também não. Eu não sei a diferença de nada disso aí. Você não sabe diferenciar nem o sabor, nada? Não, sabor sim, mas tipo... Qual que é o sabor da picanha? Como que eu vou descrever um sabor? Você diz que sabe. Não, mas tô falando o seguinte... A picanha é aquela carne que a gordura tá ao redor. Não, não, mas eu não sei. Se eu compro no açougue... Você não sabe identificar uma picanha? Sim, sim. No açougue? Sim. No açougue. Juro por Deus. Geralmente a peça da picanha é como se fosse um triângulo. Mas você compra? Lógico, eu faço churrasco, nosso cego. Você vai ser enganado. Onde você faz churrasco? Na praia? Ô, Beja. Sabe você que compra? Você é mentiroso. Imagina. Você tem que o Benjamin não vai no mercado, mas geralmente quando você vai no mercado... Ah, você vai, né? Lógico que vou. Lá na frente da Riviera, lá tem que ir, preciso comprar coisa, porque quando eu chego lá não tem nada, velho. Ah, Riviera, você tem casa. É mercadinho de luxo, né? Não, é um apezinho lá, humilde. É um apezinho na Riviera, sei. Um apezinho humilde lá. Aham, humilde. Ó, chama nós um dia, velho. Vamos lá, já te chamei. Ô, Benja, qual a diferença do sal grosso pro sal normal, você sabe? Eu? É. Tá louco. Aí, pô, como é que você não sabe o que é sal diferença sal grosso? Aí, ó. Ah! Não é um idiota. Aí, como é que vai saber a diferença da picanha? Mas eu falcata. Não tô, eu não sou demagogo, eu falo a verdade. Mas é quando churrasqueira da minha carne na praia lá, eu só não mandei tirar, porque o condomínio não deixa. Mas quando você tem lá orientação pra tomar banho de sal grosso, veja pra tirar o limitado. O que você vai? Você não toma banho? Não, você não sabe o que é sal grosso? Banho pra mim é só de água. Mas vamos falar com o ouvinte, é porque o ouvinte não quer saber das suas limitações. É água, shampoo e sabonete. Eu fico imaginando o Benja tomando banho de sal grosso, cara. Meu Deus, Benjamin. Você já tomou? Várias. Mentiroso. Banho de sal grosso e arruda. Por que, mano? Mentiroso? Onde você tomou isso? Pra descarregar, casa, filhão. Louco. Banho de descarrego, mano. Falou, tá Benjamin. Ó, acabando o programa, eu quero conversar com você, Sombra. Pode conversar o que você quiser. Ô, amigão. Oi, fala, mano. Estamos agora na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Você disse que o Coringão será campeão. Você acha que em que rodada o Corinthians será campeão brasileiro? No jogo do Atlético já é campeão. O Atlético não vai ganhar esse final de semana. A gente vai passar o carro no Flamengo. Aí a diferença vai ficar em 11 pontos. A gente ganha do Atlético lá 14 pontos. Acabou o campeonato. Mas ainda matematicamente não dá pra ser nessa rodada, mano, né? Mano, acabou. Mas não, aí acabou eu também acho. Eu acho que o Campeonato Brasileiro já tá definido. Já matematicamente tá. Ainda não dá pra ser nessa rodada contra o Atlético. Pode ser na 34ª pra frente. Por exemplo, na 34ª, o Corinthians ele vai pegar o Coritiba em casa. Na 35ª, o Corinthians vai acabar pegando o Vasco jogando no Rio de Janeiro. É o jogo do desespero pro Vasco. E eu, particularmente, acho, amigão, que o Corinthians será o campeão brasileiro na 36ª contra o São Paulo jogando na Arena. Eu ia falar isso aí. Assina embaixo que você falou, vai ser campeão contra o São Paulo. Eu acho que nós fomos campeões semana passada. Aquele 4x1 que nós enfiamos no Atlético e o 4x1 que o Atlético levou lá... Acabou o campeonato. Mas tipo aí assim, tá, amigão, agora... Mano, aquilo foi o Fatality, velho. Lembra no videogame que tinha o Fatality? Aquilo foi o Mortal Kombat. Mas agora chegou um momento crucial do Campeonato Brasileiro, onde o filho chora e a mãe não vê. Ah, mas não dá. Agora os fracos não tem vez, velho. E o Atlético provou aí que não tem time pra brigar com o Corinthians no pau a pau, velho. Não tem. Os dois jogando fora de casa. Então, meu, os dois jogando fora de casa. Os dois pegando adversários ali que estão numa zona intermediária da tabela. O Sport até com um pouco mais de chance ali, porque tá um pouquinho mais pra cima do que o Atlético Paranaense. Mas o Corinthians foi lá e moeu, enfiou 4. Mas, mano, a diferença foi qual? Na outra rodada, o Sport jogou primeiro, deixou a diferença 2 pontos pro Corinthians jogar no outro dia com o Goiás. O Corinthians veio aqui no Goiás, mas meteu 3x0 uma guasca. Quando a situação se inverteu, e o Corinthians deu, como o ouvinte bem falou, um cachete no Paranaense, o Sport não conseguiu andar. Os caras estavam se borrando e mais, sem motivação nenhuma. Acho que o Levir chegou no vestiário, distribuiu as camisetas e falou, ó, gente, vamos lá, os caras ganharam, tem que ganhar também. O time entrou morto, o Atlético nervoso, aquele Carlos foi expulso que deu pontapé em todo mundo. Cara, acabou, não tem mais jeito. É a questão de estado anímico. Então, repita comigo, fala, eu, Portuga, sou um perfeito idiota. Não, perfeito não, Diego, ainda falta, eu sou um idiota. Tem a humildade de dizer que eu sou um idiota? De desacreditar do Corinthians. Não, aí já não vou dizer porque eu desacredito sempre. Quem tem que acreditar no Corinthians é corintiano. Não, tem humildade, e curve-se. Parabéns, mereceu, mano. Curve-se ao Corinthians. Vocês têm um treinador que não reclama... O Corinthians perante a você é como se fosse um imperador no Japão. Escuta, você tem que se curvar. Mano, eu vou falar uma coisa pra você. Curve-se. O Corinthians tem um treinador que perdeu os seus maiores jogadores, não ficou com mimimi, dizendo, ah, precisa contratar, perdi não sei quem. Não ficou. Por falar imperador no Japão, você sabe qual que é... Aliás, qual que é não. Quais são as únicas pessoas que não precisam se curvar diante do imperador no Japão? Professor e lutador de sumô. Professores, velho. Isso. No Japão, sim, os caras respeitam os professores. É, o professor não é obrigado a se curvar perante o imperador. É verdade. E ele é reverenciado ainda por muitos. Agora, eu vou dizer uma coisa, mano. Isso. O Tite, cara, ele perdeu O Sheik perdeu o Guerreiro, não saiu reclamando de nada. O Ralf ficou no banco, trabalhou, voltou. O Corinthians, sinceramente, a gente tem que reconhecer. É que a gente fala aqui bem do Corinthians, aí São Paulino, Palmeiras, Santista. Olha lá, o cara é corintiano. Vou elogiar quem? O Joinville, que é o último? Tem que elogiar o primeiro, porra. Mas... foi um grande trabalho. Ô, amigão. Fala, mano. Eu quero te fazer uma pergunta aí com relação ao Corinthians ainda. Agora é fácil falar que o Corinthians será o campeão brasileiro, porque o Corinthians aí já abriu 8 pontos de vantagem pro vice-líder, que é o Atlético, enfim, faltam poucas rodadas, e todo mundo tá cravando agora o Corinthians como campeão. Mas você, desde o começo do campeonato, acreditava que o Corinthians poderia ser campeão, ou você chegou a duvidar em determinado momento, principalmente depois que saíram jogadores como o Sheik, como o Guerreiro, o Fábio Santos e o Petros? Você achou que o Corinthians poderia, talvez, aí nem brigar pelo título e muito menos até Libertadores? Ô, mano, assim, quando definiu a situação do Guerreiro, que o Guerreiro realmente não renovou o contrato, quando ele estava com dificuldade de pagar salário, uma série de incertezas, eu acho que foi neste momento que o Tite ganhou o grupo e transformou o time do Corinthians num time, de dúvida, num grande campeão. Acredito eu que ele chegou no vestiário, deve ter fechado o vestiário e falou: galera, Guerreiro, esquece, agora são vocês aqui. Fechou o grupo e aí fez esse excelente trabalho que ele está fazendo. O Renato Augusto jogando a bola que todo mundo sempre falou que ele jogava. O Jadson decisivo. E até o Wagner Love, que estava lá desacreditado, jogo outro, vai, faz alguns gols, dá alguns passes. Eu acho que o trabalho do Tite aí para fechar o grupo, motivar o grupo e colocar o estilo de jogo dele... tá aí, e o resultado é esse daí, seremos campeões com grande facilidade. Tite, baita técnico, né, cara? Não, o Tite é quase um santo, velho. Baita técnico, é o tipo do cara que... É semideus. É o tipo do cara, assim, eu ainda acredito que tem um trabalho muito forte também por trás aí com o Edu Gaspar e mais as pessoas que lidam ali no dia a dia, né? Técnica em geral, né? Porque a escolha de jogadores do Corinthians, ela vem sendo feita, muito bem feita, há muito tempo. Há muito tempo. Aí quando você chega e tem que exigir alguma coisa dos jogadores, você sabe que você contratou jogadores de quem você pode exigir. E não é só uma questão de exigir da parte técnica. Porque às vezes tem jogador que tem a sua limitação técnica. É exigir brilho. É exigir... Trabalho de grupo. Né? Isso, justamente. Atravessar adversidades, encarar a adversidade, não se abater. Isso tudo faz parte até quando você contrata o jogador, você saber quem você está contratando. E essa é a principal virtude do Tite. Ele não depende individualmente de um jogador, mas ele faz com que todos atuem em favor do grupo. Você vê o time do Corinthians comemorar gol, vai todo mundo comemorar. O cara dá um passe, o pessoal vai lá e agradece o cara que deu um passe. O cara que tá no banco, quando entra, ele joga. E quando ele sai, ele fica no banco sem problema nenhum. Problema. Então, realmente, o time do Corinthians, no grupo, eu acho que o Tite ganhou o campeonato no grupo. Tu tá certo disso. Eu quero falar uma coisa pra ti. Fala, Tite. Olá, professor. Boa noite pra ti. Quando eu perdi o Guerreiro, juntei todo o meu elenco. E quando eu falo todo elenco, eu falo de todos. De quem corta a grama, de quem manobra o carro. E se tem uma linda música... Chama até manobrista. Tá certo, todo mundo é igual. O jardineiro... O Edilson já manobrou o carro lá. A melhor função dele. Eu citei, só pra terminar, desculpa. Eu citei uma linda música do Cancioneiro Popular. Eu falei, escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe e deixa ficar. Guerreiro por guerreiro foi pro Fly, esqueçam ele. E por isso o time jogou. Você sabe, Tite? Ô, Tite. É isso aí, professor. Ô, Tite, você foi muito bem, mas você sabe que eu era criança, na escola, quando cantava essa música, era um negócio legal, cara? Tu tá certo. Hoje me lembro Guerreiro, me lembro passado, ainda eu não se quero. Será que ainda acho se que canta nas escolas, Escravos de Jó? Escravos de Jó. Hoje se canta Frozen. Pergunta, chama o Domênico. Cadê o Domênico? Não, não chama. Não, que o Domênico, ele gostou tanto de... Vem a Nicole indo pra escolinha. Ele foi junto, ele ficou vários dias. O Domênico tá no banheiro, música, faz meia hora. Música da Frozen hoje. Ah, é da Frozen, né? Ah, mas ó, Escravos de Jó é música eterna. Eu acho que é importante a gente ressaltar. O que é Caxangá, mano? Você que joga. Boa, boa pergunta. Vamos perguntar. Guerreiros com guerreiros e guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Eu acho essas músicas de criança um porre, cara. Eu também, mas o Caxangá. Quando, quando você for pai, eu quero ver você achar um porre. Mas você, um porre. Você, ó, evocou. Eu detesto idiota, tudo aí, Pepa. Eu detesto o Pablo. Detesto o Teletubbies. É, a hora que espera ser seu pai. Agora tem o. Como é que chama? Tem o não sei o que, amigão lá. Não, amigãozão? Amigão. Não. Eu tô na época, eu já tô no Cartoon Network, já saí do Discovery Kids. Ah, olha aqui, olha. Segundo o site Mundo Estranho. Olha, o mundo do Domênico. Que atenção, isso? Olha aí. Gratuito? O que não. É o Caxangá que os escravos de Jó jogavam? Olha aí. Caxangá tem vários significados, mas nada de jogo. Pode ser um crustáceo parecido com o siri. E por que, que ele jogava um chapéu usado por marinheiros. Também não. E até uma definição indígena. Segundo o dicionário Tupi-Guarani Português, de Francisco da Silveira Bueno, Caxangá vem de ka-a-sangá, que significa mata extensa. Mas nada disso tem a ver com o jogo, e menos ainda com Jó, o personagem bíblico que perdeu tudo que tinha, inclusive os escravos. Menos a fé. Isso deixa os especialistas intrigados. Abre aspas, já procurei Caxangá, Caxangá, Caxangá com X e com CH. É. E não encontrei nada que fizesse sentido como um jogo, diz o etimologista Cláudio Moreno. Resumindo, a música não tem o menor sentido. É isso. São uma junção de palavras. Outra hipótese é que Caxangá seja uma expressão sem sentido como a tonga da mironga do cabuletê. Outro absurdo. Da canção de Toquinho Vinícius. Que é isso, hein, meu? Aí você pode ir também, pode ir açaí, guardiãs, um de besouro, mas é tudo na mesma linhagem. Aí começou a bagunça. É tudo as mesmas coisas. É uma junção de palavras que não tem o menor sentido. Eu acho que tem. Você achava que a tonga da mironga do cabuletê tinha sentido, velho? Não. Então. Pra ver que Caxangá é a mesma coisa, jogavam Caxangá. Mas Caxangá é pedrinhas, é umas coisas. São meio... pedrinhas? São, é um tipo de um orixá, velho. É. Isso aqui, de isso são aqui, pedras. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Xerebidebidom, dom, dom, dom. Mas aí é brinquedo, ele que faz. Não, brinquedo. O xerebidebidom, dom, dom. Ele que faz por ele fazer. Brinquedo de papel machê. Brinquedo papel machê. Ah. É um origami. E o quê? O papel machê é uma bela seda, né, meu? Só pensa nisso também, velho. É barbaridade. O cara fez um brinquedo de papel machê. Atenção, atenção. Vamos esclarecer, vamos esclarecer. Escravos de Jó é um jogo infantil de cantiga de roda que exige principalmente agilidade e concentração. A brincadeira é de origem africana. Nossa, mas tudo isso, animal, tudo isso surgiu na Grécia Antiga. E qual era a brincadeira? Lógico. Formada a roda, as crianças ou os jogadores permanecem paradas, podendo inclusive ficar sentadas. Viu? Com um objeto igual a para todos, pedrinhas, copo, caneca, etc. Pedrinha. Na mão direita. Eu pediria uma vaia com sombra. Eu vou jogar uma pedrinha, burro! Chucro! Você sabe o que é um Caxangá? Chucro! Não é possível! Burro! Amigão, desculpa a ignorância do Sombra. Você quer mandar um abraço? O Sombra é chucro. Você quer mandar um abraço pra alguém, amigão? Burro! Quero, Benjinha. Quero mandar um abraço pro meu chefe, Felipe, botafoguense. Tá subindo, hein? Tá que subindo, coisa, tá subindo. Tá chegando. E eu tô torcendo pro Botafogo dele, que eu quero ver a Maitê peladinha. Como assim? Maitê. Como assim? O que aconteceu com a Maitê? Ela disse que vai ficar nua se o Botafogo subir. Se o Botafogo subir, você leva a nua. Mais uma vez, né? Porque ela já ficou antigamente. E pode ficar todo dia. Você quer mandar um abraço pro Célio Silva? O zagueiro tá aqui hoje, valeu, Célio. Ah, o Célio Silva ali. Batia falta forte, lembra? Ele tá mais pro Batata. É, também. Ah, a Batata que virou purê. Piada interna, né? Batata, que beleza. Tá bom, Fabiano. Muito obrigado pela participação. Posso, posso fazer um merchan aí? É, deve. Pode. Posso. É, só a nova linha Bozano me garante um barbear não é essa a frase. Mudou, amigo. Mudou. Jeito de garoto, lembra lá. Só a Bozano. Tem o jeito de garoto e garante a diversão com os meus filhos, é isso? Boa, mano. Aê. Ganha o kit top da Bozano e um par de convites pra Kidzania também, tá bom? Ô, mano, e o kit marreta? Tem o kit marreta? Ô, amigão, acabou o kit marreta, que o kit da Ola acabou, mano, mas vai chegar em breve. Tá bom, deixa o Kit Marreta pra lá. Ô, gente, ó, o programa de vocês é sensacional. Eu ouço desde que vocês começaram, quando ainda tinha outros integrantes ainda no programa. E, meu, o programa de vocês é sensacional. Vocês são muito bons. Continuem com o trabalho aí. Queria mandar um abraço para todos vocês aí. Obrigado. Dizer que o Dodô tem razão em várias coisas, e principalmente quando ele diz que café é o elixir da vida. Elixir, Dodô, da vida, é nóis. Isso eu concordo com o Domingo. É, mas eu não tenho a dúvida que é. É o seguinte, o café Pelé é porque hoje é meu aniversário. Ah, tudo bem, pode vir. É bom café? Ah, é nóis. Café é café, filho. Nem conversa. Tá bom, gente. Um abraço pra vocês aí. Valeu, fera. Brigadão, viu? Olá, meu velhinho. É nóis. Valeu, cara. Obrigado. Foi a participação aí do corintiano Fabiano aqui no Estádio 97. Estádio 97. Estádio 97 tem oferecimento de Itaipava. E você? Que beleza. É 100% apaixonado por futebol? Então você é 100% Itaipava. Fica ligado que a Itaipava está com uma série de surpresas pra você. Quem sabe você não é surpreendido também. Consórcio Honda. A promoção chegou a sua vez, Consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Ô, Narigudo, vamos falar agora. Não, eu vou falar da Essen antes. Ah. Mais uma vez, é bom desmascarar o cidadão. O Sombra hoje está prestando um desserviço à cultura brasileira. Mas por que e aos nossos ouvintes. Por que desserviço? Olha aqui. Aqui da revista Mundo Estranho. Na composição, o RG. Mundo Estranho. Mundo Estranho é o Sombra, o mundo do Sombra. Ah, mas estranho. Na composição, os autores informam que a expressão na tonga da mironga do Cabuletê seria uma espécie de xingamento no idioma Nagô. Uma forma de protesto político, afrontar os militares sem que eles tivessem consciência. Na época o Brasil era governado por uma ditadura, e essa era a oportunidade de protestar sem que os militares compreendessem. Aí, a expressão na tonga da mironga do Cabuletê significa vai o pelo do ânus da sua mãe. É isso! É verdade! É verdade. Pô, Sombra, lamentável você hoje, hein, velho? Então eu pediria novamente... Ele que vem! Uma salva de vaias pro Sombra. Ele que vem! Não, hoje você, velho! Bullying, chucro! Mas ele... Jumento! Eu só peguei uma informação aqui do site... Você acabou com escravos de Jó, você acabou com a tonga da milanga do Cabuletê... O Sombra tá prestando de serviço à cultura brasileira hoje. Vai reclamar com o Editor Abril. Por você, nada, Sombra. Nada, foi. Tá louco. Olha, eu pediria que o Zé, em nome da Rádio Energia, soltasse uma nota na segunda-feira se desculpando. Tinha que soltar uma nota, velho. O Brasil, por exemplo, o Zé, quando toma em quadro, ele abaixava o vidro e falava pro policial... A tonga da milonga. Por exemplo, você, por exemplo, se tivesse numa transmissão esportiva e tivesse que dar nota aos jogadores pelo jogo, Sombra, qual a nota dele hoje? Olha, eu não vou dar nota mínima. Não, só dá a nota que você quiser. O Sombra é um cara que eu gosto pra caramba, admiro ele. Tanto na pessoa física. Partida, tanto na pessoa física. Por essa partida. Partida? Tá comigo, Sombra. Qual essa partida? Ah, comia, velho. Comia, o Sombra é legal. Você comia? A questão é que eu não dava. Que isso? Ah, comia. Que isso? Podia trocar ideia, a gente comeu um x-salão. Que isso? Não, mas anota pro Sombra. Anota. Não é o kit, é pela partida? Não, pela partida, hoje. Zero. Zero? Zero. Nenhum? Não, eu ia dar um, aí vocês não deixavam. Não, passava um empolgado ou não? Ah, passava. O Sombra é gente boa pra caramba, velho. Olha só, o empolgado ia ser segunda-feira, quando eu queria olhar pra mim, velho. Amigão, você sabe que eu sou o GPS Man. Eu conheço essa cidade inteira com uma palma na minha mão. Eu conheço, eu posso falar que eu conheço. Mas sabe quem conhece mais que eu? Só tem aqui uma pessoa, não, uma empresa que conhece mais que eu de localização. É a Esser. Os empreendimentos da Esser estão sempre perto das grandes avenidas e de estações do metrô. E hoje em dia, todo mundo faz questão de morar perto de uma estação, né? Pô, uma mão na roda, uma facilidade. Uma cidade como São Paulo, você morar perto de uma estação de metrô, você não tem preço. É seu time, a sua empresa. Enfim, a Esser tem excelentes oportunidades para quem quer investir em imóveis comerciais com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Olha, escritórios, consultórios, enfim, Para você que quer abrir o seu negócio numa localização privilegiada, com fácil acesso para os seus clientes e funcionários, é a essa que você tem que procurar. Você precisa conhecer o metrô Alcimol, que fica em Santo Amaro, o Design Office Tower na Barra Funda, o Atitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta aqui entre a Rua Augusta e a Bela Sintra, pertinho da gente e de tudo que importa. Então liga agora, pode ligar. 3066-0900. 3066-0900 e fale com um dos corretores da Esser. Você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigo! Esser construindo com valor. Um abração pro Rafa, Paula Ror e pra toda a galera da Esser, Zombinha. Ó, oh, avó! Oi. Tá na hora do seu. O que, que foi, velho? Ô, Ben, você falou um negócio aí, velho. E quando você tava fazendo o merchan, eu fiquei pensando. Você tem razão, velho. O cara é tão legal, mas é tão legal. Você sabe que todo mundo comia, velho. Tô falando, você comia, RG? Eu comia, velho. Eu tô te falando, mano. Cara, é legal. Sombra é parceiro. O baixinho é legal, velho. Você comia o Sombra, você tá louco. Não, não, não é, não é. É possível. Não é. Deixa eu ver. Domênico, não é. Domênico, vou explicar. Não é por tesão. Domênico. Nossa, é por tesão. Tá maldade de. O cara é legal, velho. O cara é legal. O baixinho é legal. Que isso? Oba. Oi. Você também queria? Não, eu não, bah, eu não quero comer, não. Bah, rolou, pintou o momento. Você comiu sombra? Eu já fui em tanta gente ruim, que legal. Eu tô falando. Isso, velho. Tô falando. Os caras estão desejando homem, cara. É, velho. Não é homem. Defende, não é isso. Estão desejando homem. Defende, porra. Ô, sombra, que rolou, te conheço, os caras tá chamando você aqui de amigo da garotada aqui, velho. Amigo da garotada, velho. Não, é legal. Se fosse, assim, um, legal, cara, se fosse um cara nojento, um cara escroto, ninguém ia querer, não. Porra, então eu prefiro ser muito nojento e escroto pra ninguém comer, velho. Olha lá, RG. Falou em carcar no sombra, o Vilela já veio no estudo também. Tô falando, o sombra é sonho de consumo da galera. Mas pra tristeza de vocês, não tem chance. Não está fornecendo. Pra tristeza de vocês, não há a menor chance. Ô, vó. Oi. Você também não, né? Não. Vó Olímpia Leite, desnatado, show. No programa de hoje, tô recebendo aqui ele, que faz 75 anos de idade. Parabéns, Pelé. Oh, olha, vó, primeiro, que é um enorme prazer estar aqui com vocês, entende? Falando em prazer... Como que foi comer a Xuxa, hein? Ai, meu Deus do céu, desculpa, viu, Pelé? Você quer tomar alguma coisinha? Olha, eu tomaria um café, entende? Café, porra, meu Deus! Ai, ai, café, café, porra, porra, café, meu Deus, pelo meu Deus! Pelo amor de Deus, não fala essa palavra que esse boneco fica louco e começa a girar sozinho! Ô, Pelé, pode ser uma aguinha? Infelizmente, nós não tem café. Café, porra, meu Deus! Sua velha esclerosada! Eu já disse, não fala essa palavra, pelo amor de Deus! Ô, gente, olha, não precisa de água, entende? Eu tô com um pouquinho de sono... E queria, na verdade, tomar um Pelo amor de Deus! Um caldo de cana. É. A cana me acorda, me deixa mais disposto, entende? Obrigado, Pelé! Meu Deus, alguém com cérebro aqui! Que foi, diretor? A Neide fez café? Ai, ai, café! Café, porra! Porra, velha, café, meu Deus! Você, por acaso, fez o Instituto Mota Educacional? Quanta burrice, sua velha! Ai, desculpa! É que esses aqui ficam falando no meu ouvido, nesse ponto aqui. A menina do camarim também fala toda hora. Meu Deus, vou até mudar a pergunta. Pelé, me conta, como é que você levou todos esses seus 75 anos de vida, hein? Eu sempre fui muito religioso, entende? Eu sempre levei esses 75 anos com a fé, com muita fé. Café, porra! Meu Deus! Ai, ai, seu café! Seu boneco idiota! O Pelé disse com a fé e não café! Que pariu! Vó Olímpia Leite, desnatar o show. Olha, o Avaloninho é demais. É sensacional, Avaloninho. Chama ele de idiota. E o bonequinho de pano, como é que é? O Dominiquinho de pano? O Dominiquinho. Mas tá certo, não pode, não. Tem que ter café, café é o elixir. Ô, vó, como que funciona o Dominiquinho de pano? É igual aquele falco, lembra? Ah, aquele falco. Bonequinho, você mexe atrás e ele caramba. Vira os olhinhos. Ah, você mexe atrás e vira os olhinhos. Tá quem tem o... Não, o bonequinho é porque... Vou te falar o bonequinho é que vai levantar. É manipulamento, é manipulamento. Manipula o bonequinho. O vó. É tipo fantoche. O vó. É o boneco aqui. Sabe quem tem um Dominiquinho inflável? Eu tenho bicho. Eita, começa essa porra, não. Agora posso falar uma coisa? Aguinaldinho, você pegava o sombra também? Vai brigar comigo depois, hein? Você pegava o Aguinaldinho? O Sobra? Ah, eu acho que eu iria. Não. Mas eu não quero arrumar conflito nesse casamento. Não. Fazer um homenagem do rádio, né? Ah, a Domênica ficou brava, brincadeira. Pode ir fundo lá, ó. Vai fundo no Sombra, aí se ele tá afim, velho. Vai fundo aí. Você enjoou dele, vó? Olha o Sombra hoje, o Sombra hoje, o programa é revelador do Sombra. Os caras tão desejando o Sombra aqui, velho. Quem diria, o Sombra open your mind. Os caras querem. Eu pensei que era só Amanda, velho. Os caras tá querendo o Sombra aqui. É verdade, só respeito. Aí, Amanda, os caras aí, ó. Ele não gosta disso, viu, RZ? É, problema... Ah, meu, para, problema tá seu, meu. E dele. Ah, não vem, não. Amanda, risada de porquinho, Amanda. Sabe, você passa a pepa, velho, pô. Coisa ridícula isso. Deve dar uma brochada da porra, mano. Ô, Belo, que música você cantaria pra esse homenagem entre Domênico, Sombra e Aguinaldinho? Não, me tira desse troço, não tem você... nada a ver com isso aí, não. Hã? Domênico, você gostaria de... Não, eu não, me tira desse troço aí, velho. Ô, Belo, boa noite, Belo. Vocês querem aí, fala, Belo. Sombra, resolve vocês eu aí. Eu cantaria, né? Uma música que fez muito sucesso na minha carreira, que chama Tudo Fica Blue. Tudo Fica Blue? É. E como é que é? Tudo fica blue, a nossa paixão flutua, abençoa mais uma vez o nosso amor. Agora vem aqui, ó. Nosso amor é natural, não existe nada igual. Olha pra ele, Dodô. É, agora ela sobe, ó. Queria saber. É uma guerra de prazer. O que eu queria saber, vocês falam, pô, um grande sucesso. Tem grande sucesso aí? Belo, lógico que tem, mano. Vários, tá bom, então, Dodô, então uma música então do Dodô. Não, pronto, vai, do Pichote. É uma música do... Romântica pro Sombra, pro Domênio e pro Aguinaldo. É uma música do Fábio Júnior. Poderia servir de você pro Domênio. Com o Aguinaldo. O Sombra? Não, pro Domênio. Que é assim, ó. Demorei muito pra te encontrar. Agora eu quero só você, quero só você. Esse é o Fábio Júnior. Então, idiota, o que ele falou? Mas é o sucesso do Fábio Júnior, cadê o Belo? Mas ele falou, idiota. Não, você não gosta do Belo. Tô tentando fazer você ficar oriçado. Ele tá tentando te seduzir. Então faz o seguinte. Não dá, ruim. Ô, Paulo Ricardo, canta essa música do Fábio Júnior com o Paulo Ricardo pro Domênico. Demorei muito pra te encontrar. Olha pra ele. Agora eu quero só você. Olha pra mim, olha pra ele. Quero só você. Olha pra ele. Tem um jeito só. Fico louco com a Domênica. Não, faz o seguinte, então, eu já sei como você vai conquistar o Domênico. Como é que eu vou fazer? Tanto essa música do Fabinho com o Zé Silvério. É, porque é narrador, né? Então, aí você vai comer fácil. Demorei muito pra te encontrar. Agora eu quero saber. Teu jeito todo especial de ser, eu fico louco com você. Eu te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer, só sinto com você. Meu pensamento voa de encontro. Contra o seu. Será que é sonho meu? Não, agora, ó. Oriçou ou não oriçou, não? Não, agora pra oriçar. Agora que oriçar? Não, é o Sombra que quer o ato. Peraí, Portuga. Peraí, o primeiro começa o Sombra que ficou gostou do gracejo aí, do butico, do cacete. Aí vocês vêm falar pra mim, velho. Não, não tem nada a ver com isso aqui, não. Ó, de 0 a 10, já tá. Porra, em 9 de você carcar o Domênico. O 10. Carcar a mãe. O Aguinaldinho. É verdade. Ó, o Aguinaldinho. Agora você vai pegar. Não tem conversa, agora não, vai tomar. Eu respondo mesmo, hein? Aguinaldinho, agora você vai tomar um banho de leite de cabra. É, com faz o Azedão cantando essa música pro Fábio Júnior, Domênico. Eu estou louco pra te encontrar. Eu não tenho nada a ver com isso, porra. Ah, demorei muito pra te encontrar. Agora eu quero só você e Santos, obviamente. Tem um jeito todo especial de ser, eu fico louco com você ali no canal 1. É. Agora, é só duro, pra terminar, eu queria cantar uma música pra você. Fala, duro, já que vocês estavam falando sobre cantos infantis. Olha, o difícil da vida é quando não tem o que fazer mais no programa. Olha aqui, é verdade. É isso, mas essa parte se enrola, eu vou cantar pra você. Aí se enrola, enrola pra acabar parte, o programa. Essa parte não, é verdade. Não é verdade. Põe ouvinte no ar, os caras querem falar. Domênica. Ô, Domênica. Vamos lá. Inferno. Domênica é tua mãe. A neve branca brilhando no chão, sem pegadas pra seguir. O reino de isolamento. Minha filha gosta dessa música, olha o que você vai falar. E a Domênica está aqui. Agora vem, pega na minha mão, pega isso, na mão. Livre estou, não posso mais segurar. É verdade que você faz isso no seu show? É verdade? Para de cantar! Vou sair pra não voltar! Pô, tô ajudando você, trouxa! É verdade que você canta a música no seu show? É verdade, é verdade. Quem quiser ver como é que faz. O meu show é sucesso porque você... Não, eu não vou lá. Não vou. Mas vai, ele convida. Só que agora me confundi, é no show do Landucci ou do Aguinaldinho? É, não, é do Landucci. Agora me confundi. É, mas eu faço parte, inclusive a pessoa... A pessoa vai no palco, eu canto essa música. E o Domênico não fica com ciúme? Não, a Domênica gosta. Mas, Aguinaldinho, você vai estar no navio da véia e o Domênico vai estar lá também? Com certeza, vamos estar lá. No resort eu já fiz participação. E eu vou estar com a banda... Ah, mas no navio tem um glamour lá, tem 4.500 pessoas. E, ó, mas eu não sei se eu vou participar. A banda trio de quatro vai estar lá. Foi uma única vez. Eu canto Anitta. Eu canto essa merda toda. Canta o quê? Anitta? Não, não pode ser. Como é que é? Canta um pouco da Anitta pro Domênico. Prepara que agora é hora do show da Aguinalda, que desce e rebola, afrontam as fogosas, só as que incomodam. Minha nossa. Expulsa de beijosas. Eu juro, RG. Que ficam de cara. Eu juro que eu gemo. Eu juro que eu pensei. Porque eu pensei que eu já tinha visto de tudo de ruim nessa vida. Pensei que já tive isso. Mas uma pessoa apaixonada é incontrolável também. Não tem jeito. Então, é verdade. Então, só pra divulgar, é verdade, estaremos lá cantando essas músicas, entrevistando no navio. Entrevistando a Você canta plateia. A música também do. Do Titanic pro Domênico? Eu posso fazer Como isso. Como é que é? Você tem amanhã? Faz aí. Quer que eu cante inglês? É, inglês. Agora ferrou. Vai, mas com a voz do Aguinaldinho. Eu não sei cantar inglês. Eu não sei, vamos cantar o hino. Em português, então, trouxa. Deixa eu ver se eu... Mas, ó, eu quero imaginando que o Domênico tá na proa. Aqui eu, só eu. Mas o Aguinaldinho é louco por você. Pera aí, é louco. É louco por mim. Eu não sei que vocês tiraram isso. Hoje, um programa revelador. Só canta o refrãozinho ali, o My Heart Will Go On. Esse é o problema. Pera aí, ó. Esse é o problema. Pera aí. Ó, vai imaginando o Domênico chegando com uma camisa branca. Eu não sei cantar essa merda de inglês. Eu não aprendi. Ângela Maria não me ensinou. Peraí. Puta, o Sombra tá lento hoje. Hoje tá difícil. Gente do céu, velho. Não, mas olha o Sombra. Sombra, o que aconteceu com você, cara? Olha lá. Eu não sei se a métrica em português vai ficar uma bosta. Olha aqui, a música é bonita. Imagina um iceberg pegando na sua lomba agora. Bonita a música. Essa música é horrível. Ô, Domênica, tá tomando um iceberg na lomba. Você fala que a Celine Dion é ruim. Eu vou tentar na mesma, não sei se consigo. Apaga outra também. Canta em inglês. Todas as noites do meu sonho. Trouxa. Canta em inglês. Eu vejo você. Em inglês, trouxa. Eu sinto você. Você é um imbecil. É assim que eu sei que você continua. Nossa. Olha o iceberg entrando no nosso rabo. Vamos lá. Longe, atravessando distâncias e espaço entre nós. Você tem que mostrar que você continua. Domênica, essa parte eu tô me emocionando, de verdade. Perto, longe, onde quer que você esteja, eu acredito que meu coração vai continuar. Ah, já tá bom, pelo amor de Deus. Peraí que meu fone saiu. Eu perdi meu fone aqui. Não, já tá bom, já tá bom. E o selinho no... Agora vai. O navio tá afundando, como é que você faz com ele? Vem aqui, Domênica, vem. Não foge, Domênica. Chama tua mãe pra dar selinho naquela véia. Ó, palmas pro Landucci. Palmas pra Aguinalda. Ó, por falando, ô Aguinaldinho, olha essa notícia que saiu no UOL. Toma cuidado, mano, você gosta dessas micaretas. Um moleque gay, homossexual, se vestiu de mulher e beijou 175 homens héteros numa micareta aí. Uma balada. Isso foi há muitos anos atrás. Não é micareta, né? Foi no show de rock, show do Iron. Não é. Tá aí, ó. O moleque se fantasiou de mulher, Dodô. Que coisa. Na minha época, micareta não tinha disso, não. O cara aproveitou, hein. Ó, atenção, torcedores do Corinthians, tem uma promoção muito legal, muito legal. Você quer ganhar o relógio do Corinthians? Então entre hoje mesmo na loja do Estádio 97. Acesse aí, lojadoestadio97.com.br. Ao acessar, de cara vai aparecer o banner da promoção. Aí você cadastra seu e-mail e no dia 16/11, 16 de novembro, anunciaremos aqui o ganhador do relógio do Corinthians. Aliás, na loja do estádio 97.com.br também tem relógios agora do Tricolor. Novidade, você torcedor de São Paulo, acessa lá lojadoestadio97.com.br. Chegaram os relógios do São Paulo, 8 modelos diferentes. Então tem do São Paulo, tem do Corinthians, tem do Colorado, tem do Cruzeiro, tem do Grêmio e tem do Galo, tá bom? É isso aí, procura lá, Galo. Vai lá. Você quer um relógio bacana, gente? E é relógio sensacional. Bom. A mesma empresa que faz grandes marcas no mundo aí, né? Que faz os relógios da Armani, que faz os relógios Michael Kors. Não é a mesma empresa que faz esses relógios, até legal, que faz esses relógios dos clubes. Não é Alezinho, não. É bom. Não. É primeiro mundo. Não é Xing Ling. E na loja do Estádio 97 você vai encontrar uma infinidade de produtos do seu clube e também do Estádio 97. O Estádio 97, que agora vai dar uma dica importante pra você, né, mano? É tetra! É tetra! É tetra! Chegou a informação do Vilela agora, que nessa festa aí, a fantasia, que o moleque se vestiu de mulher e beijou 175 caras, o irmão do mano tava. Não pode ser. Você ouviu? Como assim, o irmão do mano tá puto. Acho que Deus beijou. Será que beijou? Ué, informação meio quente. Ai, é mentira? É mentira? E possivelmente as balas que ele vai, ele nunca come ninguém. Ele tá, não tem como tirar a prova, né? É, rapaziada, mas agora o papo é sério, hein? Atenção, você, morador da Zona Sul, você tem que mostrar que você tem seus direitos, mano. Você elegeu vereadores, você tem que reivindicar melhorias pro seu bairro, hein? Atenção, você que é morador de Parelheiros, hein? Essa é a sua chance de apresentar as necessidades e sugestões para melhorar ainda mais a sua região, a sua quebrada aí na Zona Sul. Quebrada considerada, hein? Participe das sessões públicas da Câmara no seu bairro. O encontro em Parelheiros será no sábado, ou seja, amanhã, dia 24 de outubro, a partir das 9h30 da manhã, no Céu Parelheiros, na rua José Pedro de Borba. Todo mundo conhece ali, né? Rua José Pedro de Borba, número 20, no Jardim Novo Parelheiros. Essa quebrada é da hora. Eu quero morar na Zona Sul e vou morar aí. Parelheiros é nóis. Anota aí na sua agenda, amigão, e compareça. Avise os seus amigos, vizinhos, enfim. Cola lá e reivindique, mano. Reivindique que você tem seus direitos. Exija que os vereadores melhorem ainda mais o seu bairro. Para mais informações, acesse o portal da Câmara Municipal de São Paulo. câmara.sp.gov.br. É a Câmara dos Vereadores de São Paulo, indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Notícia rápida do Palmeiras, Vitor Ramos vetado, não joga. Desgaste muscular. Vitor Ramos. Você acreditou nisso? É, 2 anos sem jogar? Eu acho que é desgaste técnico. Ele é muito ruim, velho. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Também oferecimento de impermeabilizantes Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. E já já, o ganhador aí do leilão do Estádio 97, aquele que vai jogar no gol lá no Murumbi, na promoção Vou Jogar no Muruntri. Vai ser goleiro, vai jogar com o Miller, vai jogar com o Aloysio Chulapa, tá bom? Já já, o vencedor aqui, hein? O vencedor, aliás, que lance, hein? Que lance. Vamos aos ouvintes, 3284-7097. Bora. Vai tocar o Asdrubal, Dodô. É, você vai falar o vencedor nas batatas? Alô! Ô, João, madame! Tô ruim aí. Nossa, tá ruim. Uma coisa errada, duro purê. Alô! Tá gordinho também, hein? Tchau. Meu Deus! É, não tá. Ligação. Estou sedentário. Ligação está com problema. O Aguinaldo que ferrou tudo aí. Alô! Era aí que o Barnes. Abraço, meu amigo Márcio Manguassa, que tá ouvindo aí. Grande Manguassa. Manguassa? É. Márcio Manguassa trabalhando na Record. Abraço pro Alex, que tá ouvindo Unidos, a gente, da Quinta do Universo. Quem Alex? O Thiago Nascimento falou que o Sombra tá fazendo categoria de base no lugar do Moto hoje. Pô, nem brinca. Nem brinca, bicho. Que coisa, né? Que programa revelador hoje. Fala nisso, cadê Motinho, hein? Não evoca que ele aparece. Deve tá fazendo o que os caras querem fazer com o Sombra aí. Cara. Sexta-feira. Acho que hoje é que ele faz supermercado e tem alfafa. Ah. Nossa, é verdade. Tá escolhendo. Agora, verdade, agora que eu reparei, escolhendo. O Moto não veio, né? Não veio. Meu Deus. Mas o telefone aí, Basílio. É. Já foi? Foi. Nossa. Alô. Ó. Tem um rato na linha, velho. Alô. Tá louco, hein? Ô, tá ruim a ligação. Nossa. Nossa senhora. É, infelizmente. Caraca, velho. Infelizmente. Não foi possível completar a ligação, então a gente vai ver aqui as mensagens que estão chegando. Alô, Marciano. Na verdade, goleiro, aqui quem é fala. A comunicação é da do terra, Brasil, né, pra variar, fazer estamos em guerra. Você não imagina a loucura. Vai, Dodô. O ser humano tá na maior fissura. Por quê? Cada vez. Olha, daqui a pouco o Aguinaldinho vai cantar Bidisco, pro Domênico. Vai, vai, vai. Telefone? Não. Não. Parou, travou tudo aqui. Na tonga da Milonga. Vamos trazer mensagens através do aplicativo. Você tem um aplicativo da Energia 97. Maneira fácil de você mandar mensagem pra nós. O Alex Sandro França. É. Nossa, o São Paulo vai ruim esse ano. Jeito esperar 2016. Rude, fui no seu show ontem. Muito bom. Ô, oh, valeu. Oh, obrigado por ter ido depois da chuva que deu. Nossa, e olha o tweet da menina aqui. O tecladista da sua banda? Felipe Maia. Parece o Mota. Em todos os sentidos. É. Você viu aqui o tweet da menina que ela mandou pra você com cópia pra mim, meu? Não, aonde? Benja, pergunta pro Rudy se ele tá solteiro. Não, namora a Laís. Olha, Lissa. Tô muito feliz com a Laís. Você tá vendo o Twitter? Tem um olho aqui, não dá pra saber quem é. Ah, mas se desse pra ver, você encarava. Não, ah, o Rudy é malandro, velho. Nossa, Domingo. Se vingando assim. Aqui você vê, aqui, beleza. Aí eu vou bem. Aí, beleza. Mas, Domênico, você tá fazendo uma vingança. Não, não é vingança. Na vida real. Mas não é vingança, não tem nada a ver. Ele faz a brincadeira na fantasia. Mas ele é solteiro, ele pode. Não, eu não sou solteiro, não, Domingo. Eu não sou, não. É casado? Cadê a aliança? Não, não moro junto. Cadê a aliança? Não é legal se nós morar juntos sem casar. É direito. Não é legal. Não, os pais não podem. Direito é namoro. Ela tem, ela é novinha, 23 anos. Ah, e os pais gostariam que ela morasse junto com você, não? O meu sogro ouve, ele deve estar meio bravo agora, você falando isso. Agora ficou. É. Não, mas ela não, tá nem pode. Faculdade. Casa, depois mora junto. É, não, mas não casa, tem. Casa, depois mora junto. É, não tem essa de casar, você não, né? Essa pouca vergonhice de morar junto. Tá mordendo já, não? Pouca vergonhice, velho. Alguém faz isso? Não é possível que alguém... Não pode isso aí. Pode ser. Hoje casar não tá mais na moda. Não é possível. Hoje casar não tá mais na moda. Tá sim. É isso aí, mano. Assim. O que o cara for casar, amanhã eu vou fazer casamento. Olha, mas o cara pode fazer. O cara tá na moda. É o seguinte. O que o cara pode fazer é oficializar. O cara pode oficializar. Há um conflito de interesses, mano. Pois é. O cara pode oficializar, por exemplo, a relação dele com a mulher. Mas cada um morar numa casa. Chama o Domênico pra fazer sua festa. Também. Você vai lá e faz o negócio. A Rita ali, mas casar hoje é um negócio fora de moda. Sabe por quê, Sombra? A convivência excessiva desgasta. Desgasta. Tudo que é demais enjoa. Por exemplo, qual que é a melhor bebida do mundo? O cara vai falar, vou tomar, por exemplo, água quando o cara tá com calor, sabe? Ele andou lá 800 quilômetros no deserto. Mas se ele beber água toda hora, ele vai gostar. Vai enjoar. Inclusive, a água pode até matar ele. Água demais mata a planta. Água não mata nada, você tá louco. Água demais mata a planta. Mas é essencial. Água demais mata a planta. Então o negócio é isso. Água demais mata, você está louco. Você pega uma planta, você rega ela toda hora. De hora em hora, você joga um copo d'água. De hora em hora. Você vai ver se não mata. Então, querendo ou não, as pessoas só se separam. Hoje, Sombra, inclusive até homicídios acontecem em casamentos por causa da convivência. Por que você olhou pro Benja? A convivência, por exemplo, o Benjamin, ele é um cara que ele é quase um maníaco. Outro dia ele discutiu com a mulher por causa de negócio de pasta de dente, de apertar pra cima só. Sim. Sabe? Deixa todo aquele restante da pasta pra parte de baixo. Isso, né? Tem. Quando não fecha direito a torneira que fez correndo aquele fio d'água, o Benjamin fica pé da vida. E com razão, porque a gente tá vendo uma coisa delicada. Hoje tem razão. Mas, por exemplo, você discutir por causa de pasta de dente, porque ela apertou da metade pra cima e não da metade pra baixo, empurrando tudo pra cima, o Benjamin discute por isso. Isso é a convivência. Aliás, olha, você falou de desperdício de água, e agora? Aí, atenção, atenção, Fernando! Atenção, Fernando Constantino, aí, ó. Se regar o jardim em Angra, vai tomar uma multa de R$1.500, hein? Ah, você acha que ele tá preocupado? Então, é muito você rico, que tem muito seu, rico. Você que mora no seu conjunto habitacional aí de Angra, atenção. Chique, não, jardim Angra, chique. Jardim, não, mas sabe o que ele vai falar pra você? Condomínio é chique, É bem típico do Fernando, ele pega e fala, sabe quanto eu gastei no meu jardim? Gastei mais de 40 mil, então R$1.500 de multa vai deixar os 40 mil vivos. Ô Luciano, você rega a tua casa lá em Angra? Com certeza. Inclusive, outro dia reguei, tirei lá o meu... Uma plantinha nova, levei no meu cabeleireiro. Foi bacana. Me deu uma loucura. Que maldade, né? Mensagem do Everton Pádua. Sombra, você acha que do nosso tricolor contratar o Guto Ferreira? Olha, é bom técnico, promissor, tá, mas não pode, se for um time que tiver muito medalhão, aí a coisa acho que não rola. Não vai ter medalhão. Então. Nem medalhinha. O Marcos Del Galo. Olá, amigo, sou corintiano, muito fã de vocês há mais de 8 anos. Ele é galo. Há um mês estou morando em Bogotá e continuo ouvindo vocês aqui. Parabéns pelo programa. O Corinthians será campeão com 78 pontos no jogo contra o Tricolor. Grande abraço, galera? Marcos Galo. 78. Pô, falei em Bogotá, vocês estão assistindo Narcos? Não vai demora? Não. Assisti o primeiro capítulo, caramba, mas não dei continuidade. Dei continuidade. O espanhol dele é bom no filme. Não, mas ele é um gênio. Ah, mas não com... Você viu ele falando espanhol? Pra mim tanto faz, eu não sei se você tá falando sério ou se você tá zoando. Tá zoando. Pra mim, não, não. Eu digo pra você que o Wagner Moura é um dos maiores atores da história desse país. Ó, não de agora, da história. No cinema, cara, é um monstro. Sombra. Cara, é um monstro. Já que eu levo você a celebre, eu vou só ter uma cena que ele fala bem, que ele fala assim, ó. Parcerito, eu vou te hablar uma cosita. Vá pra lá, casita do caralho. O espanhol dele é muito bom, velho. Mas isso é o Capitão Nascimento. É, a mesma voz, é o mesmo cara. É o mesmo cara. E você tá no seu carro esperando o sinal abrir e de repente batem no seu automóvel. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar a gente pra olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro, hã? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de Bate Pronto, entendeu? Em hipótese alguma, não faça renovação, né? Com outra empresa. Não faça cotação que não tenha HDI envolvida. Pelo amor de Deus, tá bom? Atenção! Olha a Núcia, hein? Hã? A menina falou assim que ele foi que é comprometido. A menina mandou no Twitter aqui. Era só sexo, não, mas tudo bem. A menina não, foi um olho que mandou. Foi um olho? É, mas tá, um olho feminino. É, mas só que é olho feminino, cacete. Ah, você viu a, o você outro... também só se importa com o olho? Você viu o outro lá que beijou 160? É, vai... Cuidado com esse negócio de olho, nossa, hein, Benjamin? E olha o Twitter da menina vivendo bem. É. Passando Nutella em tetas alheias. Já fui bem legal um dia. Olha lá, não é? Essa coisa é fake, mano. Imagina. Olha a Dulce! Olha a Dulce! Aí, Aguinaldo Domênico! Qual que estamos fake, olha a Dulce, cheio de Nutella no cheios. Ai, trouxa! Não fica com ciúmes, não. Ai. Atenção, ganhador aí que vai jogar no Morumbi no fim do ano. Vai jogar no gol aí na promoção. Vai jogar no Morumbi. Vai! Quem? Atenção! Quem? Com o lance de 8.990 quilos de alimentos não perecíveis! 8.000? 8.000? 8.900. Mas será que tá certo isso? Confirmado. Ô, produção, só atenção! 8.000 deve ser o recorde de tudo. Ô, produção, 8.000? Olha. Acho que é o recorde nosso, hein? Eu nunca vi uma doação dessas. 8.990 quilos de alimentos não perecíveis, mano. Maior não era 5 toneladas, parece, não era? Legal, hein, mano. Caraca, velho. O ganhador é o Vanderlei Oliveira Mota. Legal. Parabéns, rapaz. Esse Mota é legal. Esse Mota aí, hein? Esse Mota é 100%, velho. Cara, você vai jogar no Morumbi no fim do ano, ou no time do Miller, ou no time do Aloysio Chulapa, vai jogar no gol do estádio no Morumbi, na promoção, eu vou jogar no Morumbi. E ó, já tá aberto um novo leilão, agora pra posição de zagueiro, já tá aberto um novo leilão, tá bom? Acessa lá, 97fm.com.br e clique na página de promoções. Parabéns, olha, Vanderlei Oliveira Mota doou 8.990 quilos. É, esse foi 100% em Taipava, velho. Quase 9 toneladas. Caraca, mano. E olha, lance confirmadíssimo. Confirmadíssimo aí. Vai ajudar muita gente, mano, da hora. Sensacional, hein? O cara sozinho quase bateu nossa última arrecadação, velho. Mas qual alimento não perecível ele vai dar? Já falou? Vai fazer um mix. Vai fazer um mix. Vai ajudar muita gente. Vai fazer um mix. É legal fazer mix, viu? Queria agradecer em nome da Energia 97, do Estádio 97. Agradecer em nome da Passaporte FC, do nosso amigo Rogério Botasso. Gente boníssima, viu? Inclusive, eles estão lá com essa promoção pra jogar no Morumbi, né? Você acessa lá o site do evento, né? Porque, inclusive, eles têm vagas que também estão à venda para jogar lá no Morumbi, né? Sim. Muito bacana. E obrigado a eles que cederam vagas para que a gente pudesse fazer o leilão colaborar com pessoas carentes. Muito bacana, viu? Bacana. Legal demais, legal demais. E já tem uma vaga lá de zagueiro aberta e a gente fecha o leilão na sexta-feira que vem, tá bom? Muito bem. RG, quem ganhou a camiseta do Estádio 97? Nossa, com o apoio da Fit Camisetas. Depois desse e-mail que o Benjamin leu aí, todo excitado aqui, o André Pérez, velho. Um abraço aqui pro Rodrigo Belão.

Night Sessions. Night Sessions. Sessions. Sessions. Sessions. Sessions.